O mais belo pôr do sol da cidade, lançamento União Planeta. Apartamentos de 48 a 97 metros quadrados no Alto da Boa Vista. Visite os nossos decorados e saiba mais em unionplaneta.com.br. É Planeta, pode confiar. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Compromisso com a verdade. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Cruzeiro FM. Cruzeiro FM. Jornal da Cruzeiro. Apoio Cultural. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio. Tudo em alumínio para você. Evolution Muraro. Seu novo 3 dormitórios a 150 metros do Parque do Campolim. Acesse magnumconstrutora.com.br e surpreenda-se. Supermercado São Vicente. Compre nas lojas ou no supersvonline.com.br. Jornal da Cruzeiro. Hoje, sexta-feira, dia 21 de maio de 2021, ano 15, edição de número 4309. Está no ar o Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia, na apresentação de Fábio Andrade, André Fasano e Caio César. Destaques do Jornal da Cruzeiro. Sem máscara, Sorocaba dia volta às aulas presenciais. O retorno estava previsto para o dia 31 de maio com 35% da capacidade. Nova data deve ser marcada para junho. Deficientes permanentes e pessoas com comorbidades de 45 anos ou mais serão vacinadas nos dias 25 e 26. Serão disponibilizadas 12 mil vagas por sistema de agendamento para vacinação contra a Covid-19. Sorocaba vacinará 1.900 profissionais do transporte público contra a Covid-19 na segunda-feira. A ação ocorre na Igreja Universal do Reino de Deus, Unidade Centro, das 8 da manhã às 4 da tarde. Aeroclube de Sorocaba retomou os seus cursos e atividades após 2 anos inativo. A instituição estava fechada ao público desde 2018, quando terminou a concessão do espaço da prefeitura, utilizado pela escola de pilotagem. Dupla é presa em Votorantim após roubo a banco em Santa Catarina. Suspeitos moravam em um condomínio de alto padrão e estavam com as prisões preventivas decretadas. O total de moradores de Sorocaba internados em função do novo coronavírus oscilou para cima e aumentou 22% em 24 horas na cidade. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde de ontem, somente no caso de UTI, o aumento foi de 14% no mesmo período. Alunos da rede municipal de Votorantim terão reforço escolar presencial. Atividades começam em 1º de junho, com previsão de possível retorno às aulas no dia 14 de junho. 5 núcleos habitacionais terão regularização fundiária. Processo que será lançado domingo irá atender a 737 famílias da cidade. O SAI de Sorocaba reuniu-se ontem com representantes da Votorantim Energia, empresa responsável pela represa de Itupararanga. O objetivo é acompanhar e monitorar o nível do manancial a fim de garantir o abastecimento público. Em reunião com o embaixador da China no Brasil, 4 governadores solicitaram ajuda para evitar atrasos na liberação de lotes de insumo para a produção da vacina Coronavac. Maior iceberg do mundo se desprende na Antártica. Bloco tem cerca de 175 quilômetros de comprimento por 25 de largura, 3 vezes maior que a cidade de São Paulo. Sexta-feira ainda de sol e temperaturas mais altas em nossa região. Os detalhes daqui a pouco aqui no Jornal da Cruzeiro. Bom dia. Autor do requerimento com mais assinaturas na CPI quer chamar agora governadores para explicarem onde foi uma verba de 112 bilhões para estados e municípios. Vou falar também sobre a CPI em que de novo, o general Pazuello respondeu a todas as perguntas, mas recebeu ameaças. a inauguração de uma ponte ligando Maranhão e Piauí, ontem pelo presidente Bolsonaro, e sai o anúncio de uma segunda ponte com o mesmo objetivo. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. De Brasília, Alexandre Garcia. No mercado financeiro, o dólar comercial voltou a cair e fechou a quinta-feira abaixo de R$ 5,30. Já o Ibovespa terminou o dia praticamente estável, tendo registrado leve alta aos 122 mil pontos. O euro encerrou a sessão no terreno negativo, cotado a R$ 6,45. Sandra Fidalgo, cantora, compositora e instrumentista lisboense que escolheu Sorocaba para viver, faz nesta sexta e sábado a apresentação virtual Sandra Fidalgo e Intervenções Brasileiras. Saiba mais no programa-se de hoje. E nesta edição do Jornal da Cruzeiro, você acompanha também os destaques de hoje do Jornal Cruzeiro do Sul. Carta de aeródromo do aeroporto de Sorocaba, que dá aos tripulantes das aeronaves algumas informações que facilitam a movimentação em terra, está cancelada desde abril. Câmara aprova moção de aplauso à Fundação Ubaldino do Amaral e à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul. A homenagem se deve ao apoio das instituições à campanha Vacina Sorocaba. Logo mais, ao vivo, no Tempo para o Esporte, vamos falar do primeiro jogo da final do Paulistão 2021. Palmeiras e São Paulo entraram em campo na noite de ontem. Seriedade e competência. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Bom dia, em Sorocaba, 6h37. Previsão do Tempo. O ar seco predominou na maior parte do estado de São Paulo ao longo desta semana, mas as condições para a chuva voltam a aumentar no fim de semana por causa do avanço de novas instabilidades. Nesta sexta-feira, porém, o sol predomina e ainda não chove. A noite da sexta e a madrugada de sábado seguem frias, mas durante a tarde as temperaturas sobem mais e a sensação será de bastante calor. Praticamente todo o interior deve registrar índices de umidade relativa do ar abaixo dos 30% nesta sexta-feira. Então, muita atenção com a hidratação. Hoje, sexta-feira, temperaturas em Sorocaba variando de 12 a 29 graus. Em Itatuí, mínima de 11 e máxima também de 29 graus. E em Votorantim, sexta-feira de tempo aberto e temperaturas variando de 13 a 28 graus. Inteligente, ágil, competente, formador de opinião. Jornal da Cruzeiro. Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet www.cruzeirofm.com.br. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Poder e Política com Alexandre Garcia. Bom dia. A CPI encerrou a semana ouvindo durante 2 dias o ex-ministro General Pazuello. Marcou para terça-feira a número 2, ou número 3 do Ministério da Saúde, a doutora Maíra. E na quarta-feira vai ter que decidir as próximas convocações. Ontem, o senador Girão, que representa o Ceará, que é autor de um dos requerimentos, é o que tem mais assinatura, né, 45 assinaturas, reclamou que estão ouvindo só um lado, só querem incriminar o governo federal e o presidente da República, mais exatamente, mas estão esquecendo que o presidente da República, o governo federal, mandou no ano passado 112 bilhões para estados e municípios, fez mais 40 bilhões de transferências patrimoniais e houve muito, muito desvio e que isso precisa ser investigado. Chegou a sugerir que se investigue, que se chame o senhor Carlos Gabas, que foi ministro da Previdência de Dilma. Ele levava Dilma de garupa na moto em Brasília e agora é o executivo desse consórcio do Nordeste que tem compras de centenas de respiradores que até hoje, né, que foram pagos e não foram entregues. Bom, mas ontem, nesse último dia de CPI da semana, né, ainda com o general Pazuello, só para dar uma amostragem para vocês, a primeira intervenção do general Pazuello hoje, hoje de manhã, foi interrompida pelo presidente da comissão, que disse: o senhor passou 10 minutos falando e não disse nada. Então, já foi interrompida assim. Na hora que o advogado tentou, estava conversando com o general Pazuello, o relator Renan Calheiros interrompeu, assim, repreendendo a conversa. O presidente da CPI está se mostrando uma espécie assim de promotor adjunto. E para encerrar o depoimento, vejam só, a senadora Mara Gabrilli, de São Paulo, acusou o ministro da Saúde, Pazuello, de espalhar o vírus pelo país ao resgatar pacientes em estado grave de Manaus, porque os hospitais estavam superlotados, e distribuí-los em hospitais, em outros hospitais do país. Né? Ela alegou que a cepa de Manaus foi distribuída pelo país e que isso é um crime. Na hora que ele foi responder, ela disse: não estou interessada na resposta dele, e pediu para o presidente: posso usar o tempo da resposta dele para fazer outra pergunta? Imaginem só, né? E teve um senador que é delegado do Espírito Santo, que chegou a ameaçá-lo de prisão, parecia o delegado enfrentando lá um meliante, tentando intimidar o meliante, dizendo em que artigos do Código Penal ele estava sendo incluído. Teve que haver um esclarecimento do presidente da mesa naquela hora, que era o senador Randolfo Rodrigues, que nos termos do habeas corpus ele estava faltando com urbanidade e estava fazendo ameaças. Né? Eu acho que depois o senador até foi falar com o general Pazuello, talvez tenha pedido desculpas, eu não sei. Mas, enfim, Pazuello teve muito paciente e controlado. E a observação que a gente pode fazer é o seguinte: já parece que já está feita a sentença, desde antes de começar a CPI, que o vírus está inocentado, a culpa é da cloroquina e de Bolsonaro, né? E enfim, eles até esquecem, né? Eles acusam Bolsonaro de provocar aglomeração, mas antes tinham dito que Bolsonaro não tinha público, né? Então fica uma coisa meio esquisita. O general Pazuello, enfim, controlado e paciente, respondeu a todas as perguntas, não se valeu do habeas corpus para ficar em silêncio. Bom, e por fim, queria lembrar que, enquanto isso, Bolsonaro estava na divisa do Piauí e Maranhão, inaugurando uma ponte estaiada de 185 metros sobre o rio Parnaíba, unindo não só Piauí e Maranhão, mas também o acesso de Tocantins e Bahia à ferrovia Norte-Sul, vale dizer, ao porto de Itaqui, né? Através de uma BR, da BR 235, e já o ministro Tarcísio anunciou uma segunda ponte na BR 330, né? Com a mesma finalidade. Enfim, foi um dia movimentado, né? Não só para um ex-ministro, mas também para o próprio presidente. Ele costuma fazer essas viagens, inaugurações e visitas às quintas-feiras. De Brasília, Alexandre Garcia. Poder e Política com Alexandre Garcia. Construtora Planeta informa 6h44, uma nova centralidade urbana em Sorocaba. Breve lançamento Planeta Square Garden, 2 condomínios residenciais, uma torre comercial e mall com 8 lojas, conectados por uma acolhedora praça central. Saiba mais em 15988-262617. É Planeta, pode confiar. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Sim, comerciários, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba, IBMA Medicina e Segurança do Trabalho, a solução que dá resultado. Ligue 3326-4330. Tecnologia e inovação. O futuro presente na Cruzeiro FM. Apoio Cultural. Associação Comercial de Sorocaba. O lugar certo para os empresários. Acesse acso.com.br ou ligue 15-3331-1003. Uma pesquisa da Oregon State University desenvolve uma terapia genética em torno de um grande gene responsável por uma proteína do ouvido interno, otoferlin, que pode restaurar a audição de surdos congênitos. Uma mutação no otoferlin é um dos responsáveis pela perda auditiva congênita severa, onde os pacientes não escutam nada ou quase nada desde o nascimento. A ideia é levar o otorfelim para restaurar a parte danificada no ouvido do paciente. O problema, no entanto, é que o gene é muito grande para ser levado em uma terapia molecular. A solução é testar uma versão quebrada do gene, que é menor, mas pode ter seu funcionamento comprometido. A principal dificuldade dos cientistas é partir o gene de forma que a parte conhecida como domínio transmembrana permaneça intacta. Sem o domínio transmembrana, as células sensoriais demoram para desenvolver e não é possível restaurar a audição de surdos. Para isso, os cientistas criaram uma versão modificada do gene usando um peixe zebra. Segundo os cientistas, este estudo sugere que a capacidade do otoferlin de prender as vesículas à membrana celular é um passo fundamental para a liberação de neurotransmissores durante a codificação do som. Os pesquisadores agora tentam aprimorar os estudos para conseguir desenvolver um tratamento para restaurar ou melhorar a audição de alguns tipos de surdos. Tecnologia e inovação. O futuro presente na Cruzeiro FM. Apoio Cultural. Associação Comercial de Sorocaba. O lugar certo para os empresários. Acesse acso.com.br ou ligue 15-3331-1003. Jornal da Cruzeiro, apoio cultural, Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, tudo em alumínio para você. Evolution Muraro, seu novo 3 dormitórios a 150 metros do Parque do Campolim. Acesse magnumconstrutora.com.br e surpreenda-se. Supermercado São Vicente, compre nas lojas ou no supersvonline.com.br. Em Sorocaba, agora 6 horas mais 47 minutos, uma excelente manhã de sexta-feira. Você que está ligado e conectado conosco aqui na Cruzeiro FM, estamos abrindo mais uma edição do nosso Jornal da Cruzeiro, a Voz da Notícia, neste dia 21 de maio de 2021. E eu já aproveito aqui, vou abrir os nossos destaques com a participação do Caio César hoje, até porque nós tivemos uma ocorrência envolvendo o Corpo de Bombeiros, uma ocorrência policial também, ali em Votorantim, a presença e as viaturas do Corpo de Bombeiros para um incêndio, um depósito, uma casa, enfim, bem próximo ali do bairro Votocel, Jardim Serrano, às margens ali da rodovia SP-79, que faz a ligação, né, da Avenida 31 de Março com os demais bairros. Ponto de referência é o bairro Votocel. Caio César, você esteve pelo local acompanhando na sua chegada até a Rádio Cruzeiro FM, inclusive com imagens que nós iremos reproduzir para os nossos ouvintes aqui na nossa live. E são imagens que impressionam, mostram o trabalho das equipes dos bombeiros e também a presença de muita gente pelo local. Todo mundo extremamente assustado pelo que aconteceu ali. Bom dia a você, Caio César. Infelizmente, começando a sexta-feira com essa ocorrência junto ao Corpo de Bombeiros, um incêndio em Votorantim, Caio. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a você, o André Fazano, ouvinte ligado em mais um Jornal da Cruzeiro. Excelente manhã para todos nós. Deus nos abençoe nesse dia. A caminho aqui da Rádio Cruzeiro FM, acabei me deparando com essa ocorrência ali na rua Mauri Proença, bem próximo ali ao ramal 103, né, que liga Votorantim a estrada que liga Piedade. Bem na entrada do bairro Votocel, como você relatou agora há pouco. E no local, o fogo já tinha tomado ali, né, aquele local, mas funcionava um depósito de material reciclável. Então, era material altamente inflamável, né, e o fogo acabou tomando ali rapidamente. Mas os bombeiros chegaram rapidamente também e rapidamente controlaram o fogo. E aí, conversando com algumas pessoas que estavam ali, que acompanharam desde o início, inclusive pessoas ajudaram a retirar as pessoas que estavam dormindo na casa, no fundo desse depósito. Ninguém se feriu, felizmente, mas os danos materiais foram totais ali, né? Tinha, inclusive, um carro, nas imagens a gente consegue ver, totalmente tomado pelo fogo também. Não se sabe como começou esse fogo, né? A polícia vai investigar agora, mas, infelizmente, abrindo essa sexta-feira com essa notícia triste, né? Para quem mora ali, para quem tem o seu negócio ali, inclusive nesse endereço, repetindo ali na entrada do bairro Votocel, uma casa, um depósito, acabou pegando fogo, um depósito de material reciclável. Felizmente, sem vítima, mas os danos materiais foram enormes, e nessa época a gente fala que todo mundo está, né, passando por problemas, dificuldades. A nossa condolência, digamos assim, em relação aos danos materiais, mas felizmente ninguém se feriu. E destacando sempre o trabalho muito rápido dos bombeiros, inclusive, para controlar esse fogo ali próximo ao ramal 103, na rodovia Dr. Miguel Afonso Ferreira de Castilho, né? Ali próximo ao bairro Votossel, Fábio. Pois é, a gente fica torcendo aqui. Danos materiais, o susto, as pessoas extremamente assustadas, né? Começaram a sexta-feira com incêndio, e a gente vê pelas imagens do Caio César, que chegou, sei lá, quanto tempo será que você chegou ali, Caio? Ah, acho que uns 5 minutos depois de já ter tomado mesmo fogo, né? E impressiona, né? As chamas eram ali pelo local. E não adianta, né? Essa questão de materiais recicláveis, né? Quando tem esse incêndio, o consumo é rápido, o fogo é rápido, acaba se espalhando, como disse o Caio. Pelas imagens, você vê a presença ali do caminhão do Corpo de Bombeiros. Inclusive, uma das imagens mostra exatamente a chegada de uma das viaturas. Uma já estava pelo local, chegando a segunda, a saída dos homens do Corpo de Bombeiros para fazer ali o combate às chamas. Enfim, triste notícia, né? A gente começa aqui a nossa sexta-feira com essas imagens para você. Já já nós iremos compartilhar também esse vídeo junto, como postagem nas redes sociais da Cruzeiro FM, link também no site da Cruzeiro FM para que você possa acompanhar, compartilhar com os amigos, né? Algo que assustou a todos ali naquela região. Imagens de Caio César para você com exclusividade, que está acompanhando aqui o Jornal da Cruzeiro, você que está ligado nas redes sociais, facebook.com/CruzeiroFM, youtube.com/RadioCruzeiroFM, imagens exclusivas para você que está chegando agora, abrindo também, começando a sua manhã, infelizmente, com essa triste notícia na cidade de Votorantim. Daqui a pouco você volta com mais um destaque de Votorantim, Caio, que eu quero chamar aqui o André Fazano, que também chega com o seu destaque, com o seu bom dia. Bom dia você, André Fazano. Bom dia, Fábio. Bom dia, Caio. Bom dia também o ouvinte que nos acompanha nesta sexta-feira, dia 21 de maio. Vamos chamar atenção para a vacinação, até porque teremos, felizmente, né, várias informações aí, vários dias de imunização para os sorocabanos, diferentes públicos, começando nesta sexta-feira, se estendendo também até o dia 26 de maio, o processo de vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de Sorocaba. Vamos por partes, são várias as informações. Começar então nesta sexta-feira, imunização da segunda dose em idosos de 79 anos ou mais, somente para os idosos que já se vacinaram com a primeira dose da AstraZeneca de Oxford, até o dia 4 de março. Vai funcionar da seguinte maneira: os idosos com 79 anos ou mais, nascidos de janeiro a junho, vão receber o imunizante das 8 horas da manhã até o meio-dia. Os nascidos de julho a dezembro, de meio-dia até as 4 horas da tarde. São vários os locais de vacinação aqui na cidade de Sorocaba. O sistema drive-thru permanece, mais uma vez, para quem pretende receber essa segunda dose do imunizante. São eles: Shopping Cidade de Sorocaba, no estacionamento G6, com entrada pela Avenida Atanásio Soares, isso na zona norte da cidade. O Instituto Humberto de Campos, para quem é da zona oeste, que fica na rua Rosa Maria de Oliveira, número 377, no Jardim Zulmira. A Igreja Universal do Reino de Deus, ali na Avenida Afonso Vergueira, ao lado do Terminal Santo Antônio, na região central da cidade. E o quarto local, o Clube União Recreativo Campestre, que fica na rua Francisco Paulo Braion, número 650, no Jardim Guadalajara. Lembrando que é obrigatória a apresentação de documento de identidade com foto e também do comprovante de aplicação da primeira dose da vacina. Portanto, público a ser atendido nesta sexta-feira, idosos com 79 anos ou mais para receber a segunda dose da vacina AstraZeneca. Isso para os idosos que receberam a primeira dose até o dia 4 de março. Passando adiante, então, teremos aí mais um público. A partir da próxima segunda-feira, dia 24, tem vacinação contra a Covid-19 para os profissionais do transporte público. a vacinação que irá acontecer das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Os profissionais já foram previamente agendados pela Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento Estratégico. O local da vacinação será na Igreja Universal do Reino de Deus, também na Avenida Afonso Vergueira, ali ao lado do Terminal Santo Antônio. Portanto, profissionais do transporte público também sendo imunizados nesta segunda-feira, a partir da próxima segunda-feira, dia 24. E também teremos na terça e na quarta-feira, dia 25 e 26 de maio, a vacinação para deficientes permanentes e pessoas com comorbidades de 45 anos ou mais que recebem a vacina contra a Covid-19. Então, nesta terça, na próxima terça e quarta-feira, respectivamente dia 25 e 26 de maio. Lembrando que o agendamento deverá ser feito de forma online, já está liberado, foi liberado desde ontem à noite, desde quinta-feira à noite, então está liberado esse agendamento. As pessoas que são desse público podem agendar, então, sua vacina no www.sorocaba.sp.gov.br/cadastro-vacina. Eu vou repetir, www.sorocaba.sp.gov.br/cadastro-vacina. Lá os deficientes permanentes e pessoas com comorbidades de 45 anos ou mais poderão agendar, então, o local para receberem o local e o horário, né, para receberem o imunizante. Lembrando, então, que a vacinação acontece para este público das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. São vários os locais de vacinação em que as pessoas poderão conferir, então, onde o melhor local para se vacinar, o mais próximo de sua residência, no momento desse agendamento. Nós temos aqui o UBS Escola, o UBS Maria do Carmo, o UBS Vanelville, o UBS Barcelona, o UBS Éden, a UBS da Avenida Ulisses Guimarães, o UBS Nova Sorocaba, o UBS Laranjeiras, o UBS Sorocaba 1 e também o UBS Aparecidinha. As pessoas, lembrando que, isso é uma informação importante, as pessoas com deficiência permanente será obrigatório apresentar o comprovante do recebimento do benefício de prestação continuada da assistência social, o chamado BPC. Os pacientes com comorbidades deverão apresentar relatório médico comprovando uma das comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde. Portanto, dia completo aí, né? Começando nesta sexta-feira, se estendendo até a próxima quarta-feira, dia 26. Sábado e domingo não teremos, pelo menos até o momento, não fomos informados com relação à imunização. Mas começando nesta sexta-feira, segunda, terça e quarta da semana que vem, teremos vacinação contra a Covid-19 em Sorocaba. Fábio. Legal. 6h58. Caio César, mais um destaque ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Caio. Vamos lá. Trazendo também informações sobre vacinação em Votorantim. A prefeitura anunciou ontem, né, que nessa sexta-feira começa o cadastro para motoristas e cobradores também da cidade e para pessoas de 45 anos de idade ou mais, portadoras de comorbidades e deficiência permanente. E aí é uma diferença, Fábio. Para os motoristas, melhor dizendo, e cobradores, eles precisam fazer um cadastro no site Vacine Já, que é do governo do estado. E aí o acesso deve ser feito pelo endereço eletrônico vacitrans.sp.gov.br. vacitrans.sp.gov.br. E depois desse cadastro, segundo a Prefeitura de Votorantim, os cobradores e motoristas receberão um e-mail de confirmação e aí ele deve ser apresentado na UBS para gerar um agendamento. Então é um pouquinho mais complicado do que os outros cadastros, digamos assim. Então, só repetindo, para quem é motorista e cobrador de ônibus em Votorantim, devem acessar o site vacitrans.sp.gov.br. Vai receber um e-mail, né? Assim que fizer o cadastro no site, recebe um e-mail de confirmação e esse documento que vai receber pelo e-mail deve ser levado à UBS para daí sim fazer o agendamento na cidade. Para as pessoas de 45 anos ou mais com comorbidades e deficiência permanente, até então eram pessoas entre 50 e 54 anos apenas, né? Agora já a partir de 45 anos também, devem ir até a UBS e aí esse cadastro é apenas de forma presencial. Então, comparecer a uma UBS ou na unidade de estratégia da família para poder fazer esse cadastro na cidade de Votorantim. Então é isso, Fábio. Começa hoje também, então, em Votorantim o cadastro. E aí, ainda não está anunciado, digamos assim, pela Prefeitura Votorantinense quando começa essa vacinação, mas muito provavelmente também na segunda-feira, já começando a vacinação dos motoristas e cobradores na cidade de Votorantim. Muito bem, Caio César, trazendo... Não tem destaque do esporte, não? Podemos falar, falar. É. Dá tempo? Dá claro. Tempo? Então vamos lá, vamos falar então da final. Poxa ontem. Vida. Vamos falar da final nunca ontem, então. Chega na final, quando chega não vai ter destaque. Aliás, a gente conversava aqui fora do ar, um joguinho bem água com açúcar ontem, hein? Palmeiras e São Paulo. O pessoal se segurando, né? Então, será que segurando pro segundo jogo? Só que aí o São Paulo teve problemas ontem, né? É. Perdeu o Benítez, perdeu o Daniel Alves, não sei se recupera até o fim de semana. É o Daniel Alves acho difícil, né? Benítez também, mas enfim. É que assim, o São Paulo deu uma, pelo menos em relação à lateral direita, né? Que o Igor Vinícius estava fazendo, fez ótimos jogos. Sim. Com a camisa do São Paulo, na ausência do Daniel Alves, que também estava machucado. Agora o Benítez estava sendo o diferencial nesse meio campo, né? Tudo bem, o Igor Gomes entrou, não afetou tanto o sistema de jogo ontem do São Paulo, não bateu com o esquema, com o jeito do Benítez jogar, né? Mas, enfim, é uma peça importante que o São Paulo pede para a decisão, né? Pois é. Segundo jogo, no domingo, qualquer empate, vamos para os pênaltis e qualquer vitória de qualquer um dos lados, obviamente, né? O time será campeão. Eu ainda acredito que o São Paulo vença esse título, mas... Eu também. Depois de ontem... pensa e torce, né, André? Mas depois de ontem fica tudo aberto mesmo. Ficou claro ontem realmente que os dois times jogaram um pouco mais recuados. Até teve chance de gol. O Gabriel Sara quase fez um gol no finalzinho do jogo. Ficou na trave, né? Mas ficou claro que vamos nos segurar. Não tomar gol vai ser ótimo. E aí no domingo talvez a gente solte um pouco mais o futebol. Até, pelo menos a ideia, a expectativa é que seja um jogo mais aberto, né? Sim. Porque você Até jogar porque os dois vão ter que ser franco atirador, né? É, exatamente. Porque você jogar, colocar tudo a perder já no primeiro jogo, daí tem que reverter a vantagem, aí fica complicado. Até porque não tem esse negócio do gol fora, né? Não tem. Então... E outra, eu acho que é um sistema também diferente, que seria interessante o Campeonato Paulista voltar, como era antes, né? Como foi há uns tempos atrás... Quando o time de melhor campanha, não é nem puxar sardinha pro São Paulo nesse aspecto, mas quando o time de melhor campanha, ele tinha a vantagem do empate, de dois empates, por exemplo. De dois empates, de dois resultados iguais, né? No caso, se você ia por dois empates, o time de melhor campanha levava. O Santos ganhou um título assim em 2007 contra o São Caetano, perdeu 2-0 primeiro, venceu 2-0 segundo, foi campeão. Exatamente. Né? Porque você obriga o time que tem uma campanha inferior a ir pro ataque. Dá. A buscar o gol, buscar o resultado. Agora, você, é muito fácil você segurar lá o 0-0, vamos decidir nos pênaltis. Nos pênaltis, a pressão é outra. Putz, há quem diga que é loteria, pênaltis, né? Há quem diga que pênalti é loteria, né? Então, exatamente. Eu acho que promove... Não, faz sentido. Promove mais o futebol quando você tem que correr, buscar o resultado. Nesse caso, empatou. Agora um novo empate vai para os pênaltis, né? Então... Qualquer empate, né? 6-6 vai para os pênaltis, 0-0 também. Então, eu acho que seria muito interessante quando você... Qualquer resultado e o título vai para qualquer lado. Então, se empatou, o São Paulo tem melhor campanha, vai para o São Paulo. Aí, como dizem aí hoje em dia, vocês que lutem, né? Resumindo, ficou tudo para domingo, então, 0-0. Quem vencer leva empate, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Também de Campeonato Paulista, a gente fala ontem do troféu do interior. A Ponte Preta, que havia vencido, goleado o Ituano e chegou... Aliás, o Novo Horizontino, que havia goleado o Ituano. A Ponte Preta tinha vencido o Red Bull Bragantino nos pênaltis. Jogaram ontem à noite em Novo Horizonte. E o Novo Horizontino foi o campeão. Primeira vez que o Novo Horizontino é campeão do troféu do interior. Placar de 2-0 contra a equipe da Ponte Preta. E até tem uma informação legal aqui em relação a isso. O Novo Horizontino já garante, por exemplo... Vaga na próxima Copa do Brasil, uma vaga direta na Copa do Brasil de 2022 e uma premiação de R$252 mil, que já ajuda e muito também, né, a equipe do Novo Horizontino, além, lógico, dessa cota, né, de ter permanecido na Série A e tudo mais. A Ponte Preta leva um prêmio de R$70 mil e aí precisa ainda se garantir na próxima Copa do Brasil através do ranking da CBF, mas o Novo Horizontino é o campeão da Copa do Campeonato Paulista do Interior e está classificado para para a próxima Copa do Brasil. Rapidamente também, os outros times que entraram em campo ontem, o Corinthians venceu, o Sport Huancayo, não valia mais nada, né? Já está eliminado, mas fez 5-0 ontem. Olha na aí, Arena de Itaquera, pois é. Não precisa mais de técnico novo aí, já. Poderia até estar um pouco mais feliz, né? Mas o Renato Gaúcho recusou a proposta, não essa? Vem mais ao Corinthians, a gente já sabia desde o começo, né? 5-0 para o Corinthians ontem, Gustavo Mosquito, Matheus Vital, Gil, Gustavo Mosquito de novo e Luan fizeram os gols do Corinthians, 5-0, também pela Sul-Americana. Fizeram goleada na hora errada, né? Na hora errada. É que o Sport Huancayo veio também para passear, né? Os dois já estão eliminados, abraçados, eliminados. É, também pela Copa Sul-Americana tivemos a vitória do Grêmio fora de casa ontem. O Grêmio precisava de um empate para passar para a próxima fase e fez 6-2, tá bom, né? 6-2, o Grêmio está classificado para as oitavas de final. Quem venceu ontem também foi o Ceará e chega à última rodada na liderança do seu grupo, precisando, dependendo apenas de si para conseguir a classificação à próxima fase. E sem entrar em campo ontem, quem também entrou em campo pela Libertadores foi o Santos. No jogo Boca Juniors e Barcelona, placar de 0-0, assisti esse jogo. O Boca Juniors lutou até o final para tentar fazer o gol, o Barcelona se segurou, está classificado o Barcelona agora, porque não pode mais ser alcançado pelo Santos, que tem 6 pontos, o Barcelona tem 10. E na última rodada, a situação para o Santos se classificar é o seguinte: o Boca não pode vencer o Strongest, ou empate ou derrota do Boca Juniors em La Bombonera, e o Santos precisa vencer o Barcelona de Guayaquil fora de casa para garantir este segundo lugar do grupo. Conta simples, então: vencer o Barcelona na próxima quarta-feira e torcer por um tropeço, derrota ou empate do Boca Juniors, Fábio Andrade. Só isso, né? Só. Muito bem. Giro com as informações esportivas ainda nesta edição. Nilson Duarte chegando por aqui, trazendo mais informações do esporte para você. Diga. Só lembrando pro torcedor do Santos que o Strongest venceu os dois jogos na altitude, dois dos três jogos, né? Um jogo perdeu exatamente pro Boca e não venceu nenhum fora de casa. Tanto que do Santos, do próprio Santos, tomou um 5-0 aqui. As chances do Boca Juniors golear na próxima semana são imensas. Mas a esperança é a última que morre, né? E a gente vai ter que torcer pro Strongest na semana que vem. Muito bem. Giro das informações para você, o Jornal da Cruzeira, edição desta sexta-feira. Tem ouvinte participando conosco aqui, querendo saber o que aconteceu ali na região do bairro Votossel. A gente abriu a jornada de hoje falando sobre isso. O nosso jornal já foi o primeiro destaque, inclusive com imagens para você aqui nas redes sociais da Cruzeiro FM. É um incêndio ali num depósito de materiais recicláveis, tinha casa junto ali também, algumas casas vizinhas também, sempre essa preocupação. Ação do Corpo de Bombeiros agora no início da manhã, né? Finalzinho da madrugada, início da manhã desta sexta-feira, quando o dia ainda pretendia clarear, ainda à noite, com a ação dos bombeiros de Votorantim para controlar as chamas. Já já a gente repete para você aqui no Espaço Cidadão, fique ligado aqui conosco nas redes sociais, imagens exclusivas para você da chegada do Corpo de Bombeiros, chegando justamente para combater as chamas ali, manter a segurança principalmente das casas vizinhas, uma área residencial onde o fogo acabou tomando conta desse depósito. Já já você confere mais uma vez as imagens aqui nas redes sociais da Cruzeiro FM, você que está conosco com imagens pelo Facebook e também YouTube. Então, facebook.com/CruzeiroFM, youtube.com/RádioCruzeiroFM. Depois do intervalo, na volta, a gente mostra mais uma vez para você essas imagens exclusivas do jornalismo Cruzeiro FM. Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Bom dia, Sorocaba e toda a nossa região, agora 7:09. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Sim, comerciários, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba, IBMA Medicina e Segurança do Trabalho, a solução que dá resultado. Ligue 3326-4330. Café Santa Fé, único café brasileiro com prêmio internacional de qualidade. Reconhecido na França como o melhor café, do blend à xícara, para você. Qualidade e bom gosto para quem busca excelência e o melhor café. Intenso, clássico, aromatizado, delicado, descafeinado. Café em cápsulas e sachês compatíveis com a Delta Q, Nespresso e outras máquinas. E muito mais. Surpreenda-se com o Café Santa Fé. Único, premiado, elaborado por você. Acesse cafésantafé.com.br. Jornal da Cruzeiro. Apoio Cultural. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio. Tudo em alumínio para você. Evolution Muraro. Seu novo 3 dormitórios a 150 metros do Parque do Campolim. Acesse magnumconstrutora.com.br e surpreenda-se. Supermercado São Vicente. Compre nas lojas ou no supersvonline.com.br. Evolution Muraro, seu novo 3 dormitórios, a 150 metros do Parque do Campolim. Um projeto diferenciado, onde a sofisticação e requinte se unem à praticidade de viver perto de tudo. São 5 opções de plantas com 3 dormitórios, suíte, varanda gourmet, 2 ou 3 vagas e mais de 20 ou itens de lazer. Visite o decorado na Rua João Wagner Way, número 1269, e surpreenda-se com a linha Prime da Magnum. Informações 15-3321-1843. Construtora Magnum. 40 anos evoluindo com você. A Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio oferece a mais completa linha de esquadrias de alumínio em alto padrão, qualidade e pontualidade na entrega desde 2007. Suporte técnico para desenvolvimento de seus projetos, tecnologia de ponta, qualidade e design moderno. Atendimento personalizado com total satisfação. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. www.estrelaradiante.com.br. A notícia em tempo real. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Agora. Agora. No Jornal da Cruzeiro, Espaço Cidadão, onde você é ouvido. Espaço Cidadão. Em Sorocaba, agora 7h12, compartilhando mais uma vez com você, nosso ouvinte, esse incêndio que tomou conta de um depósito, um local que armazenava ali materiais recicláveis. A gente não sabe ainda detalhes da ocorrência, até porque ninguém da imprensa quer atrapalhar o trabalho do Corpo de Bombeiros. Num primeiro momento, claro, todo objetivo para o controle das chamas, até porque casas vizinhas, há sempre essa preocupação. E foi o nosso primeiro destaque na manhã desta sexta-feira, inclusive com imagens para você no nosso Facebook, como também no site da Cruzeiro FM. Já tem a notícia completa lá, cruzeirofm.com.br, onde você pode acompanhar os vídeos mostrando exatamente a chegada de um dos caminhões do Corpo de Bombeiros, também toda a ação dos bombeiros na cidade de Votorantim. E aquele negócio, né? Se é um depósito desses materiais, tem muito papelão, coisa fácil de pegar fogo, né? Então, não precisa de muito, não. E daí o controle disso é quase que impossível. Mesmo que aconteça a mobilização das pessoas que moram ao lado, é muito difícil, se não apenas com, realmente, com as viaturas dos bombeiros pelo local. Caio César está vindo aqui para a rádio, praticamente quase que chega junto com as viaturas. Uma já estava no local, né, Caio? A segunda chegando exatamente até nas imagens que nós temos aqui nas redes sociais, mostra uma das viaturas, a número 15 aqui do Corpo de Bombeiros de Votorantim, chegando ao local para auxiliar também no combate às chamas, o que mostra exatamente que em poucos minutos o fogo acabou tomando conta do local. E você acompanhava, né, até a chegada e o som das viaturas chegando pelo local, mostrando também até a preocupação das pessoas que estavam por lá, né, Caio? É isso, e felizmente, né, o trabalho do Corpo de Bombeiros também a gente ressalta sempre aqui, foi muito rápido, a chegada foi muito rápida, como a gente disse agora há pouco, eu cheguei ali por volta, acho que de uns 10 minutos depois que havia começado o fogo, uns 5 minutos depois que já havia tomado tudo ali, e tinha muita gente assustada, inclusive, né, muita gente curiosa para saber o que estava acontecendo, várias pessoas parando os carros para ver o que estava acontecendo ali. Mas como você disse, a gente não teve informações mais exatas de como o fogo começou, do que aconteceu exatamente por conta desse trabalho, né, do Corpo de Bombeiros ali. E a gente sem querer atrapalhar, obviamente, o trabalho deles, até porque é uma área residencial, como você disse. A rua ali é uma rua, eu acho que era o único depósito ali naquela rua, digamos assim. Então é um local onde só tem casas. Sim. E chama bastante atenção por ser as margens do ramal 103 ali que liga os bairros ali com a 31 de março, também a entrada do bairro Votossel, que é bastante movimentado a essa hora, mas felizmente não houve vítimas, como eu disse agora há pouco, conversando com algumas pessoas que estavam ali no local e ouvindo também, né, alguns relatos. As pessoas disseram que haviam pessoas lá dentro sim, mas conseguiram sair a tempo. Inclusive, havia uma pessoa lá que segundo uma das testemunhas, deu trabalho para tirar de lá. Acho que tentando salvar alguma coisa, né? Tentando tirar alguma coisa dali, óbvio, né? A casa, enfim. É o desespero, né? Desespero. Mas, felizmente, ninguém ficou ferido. Todo mundo conseguiu sair a tempo. Porque 5 minutos depois, como a gente fala, né? Material reciclável é altamente inflamável. E 5 minutos depois, o fogo já tinha tomado tudo ali, inclusive um veículo que imagino eu que seja ou que fosse usado para retirar, né? Para retirar, trazer esse material reciclável ali para esse depósito. É uma notícia triste nessa manhã de sexta-feira, mas ao mesmo tempo, felizmente, ninguém ficou ferido nesse incidente ali envolvendo esse imóvel na cidade de Votorantim, próximo ali ao bairro Votossel. A gente vai aguardar aqui o comunicado oficial do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar, enfim, porque é uma ocorrência policial também, né? As viaturas vão até o local, com certeza a perícia também da própria Polícia Civil, enfim. Começa todo um trabalho de investigação para verificar o que aconteceu. Assustou, e muito, né? Ali o local tem um ponto de ônibus, o pessoal se prepara para o trabalho, tem muita gente que acaba pegando seu ônibus ali naquela região, então é uma área de intensa movimentação. E outra, né? Como disse o Caio, as margens ali da rodovia que faz a ligação, o pessoal que vem da região de Piedade, vai para Sorocaba, passa por ali, então acaba gerando essa curiosidade, tamanho, tantas viaturas do Corpo de Bombeiros, viatura do resgate, os dois caminhões, o primeiro já chegou fazendo todo o combate às chamas, a chegada do segundo, que é um caminhão muito grande também do Corpo de Bombeiros, são imagens que acabam impressionando e assustando quem sai de casa logo cedo, vai pegar o seu ônibus ali no ponto de ônibus e se depara com chamas, o fogo tomando conta ali do local. São imagens realmente que acabam assustando a todos na manhã desta sexta-feira. E o vídeo já está, inclusive, no site, também no nosso Facebook, facebook.com/cruzeirofm, e agora no Instagram também, o vídeo já compartilhado, o vídeo exatamente dessa chegada, né, dessa segunda viatura do Corpo de Bombeiros ao local, mostrando esse fogo. Então, o Instagram, Rádio Cruzeiro FM 923, também disponível esse vídeo. Legal. Para você compartilhar, visualizar, você que está curioso, né? Principalmente as pessoas que moram ali naquela região, estão chegando e passando pelo local, vendo toda a movimentação, ainda com fumaça, mas aí fica perguntando, né? O que foi que aconteceu aí? Então, todas as imagens para você que não está acompanhando aqui na nossa live, você que está no seu carro, a caminho do trabalho, circulando aqui em Sorocaba, Votorantim, fique tranquilo, basta você acessar as redes sociais da Cruzeiro FM ou o nosso site oficial lá, as imagens dessa ocorrência junto ao Corpo de Bombeiros da cidade de Votorantim, que mais uma vez merece aqui o nosso reconhecimento pelo rápido atendimento a essa ocorrência. Área residencial que mais preocupou exatamente isso. Muitas casas ao lado desse depósito de materiais recicláveis. Parabéns mais uma vez ao Corpo de Bombeiros da cidade de Votorantim. Só fechando esse bloco aqui do Espaço Cidadão, muitos ouvintes que participaram conosco aqui nas últimas semanas falando sobre regularização fundiária aqui na cidade de Sorocaba. Foi tema da entrevista com o secretário Flávio Amari e também o prefeito Rodrigo Manga falou sobre isso na última quarta-feira. E ontem a prefeitura divulgou oficialmente que o prefeito vai lançar domingo, dia 23, o processo de regularização fundiária do programa Casa Digna Sorocaba. 5 núcleos habitacionais na Zona Norte vão receber o trabalho da prefeitura. O Jardim Itanguá 2, Jacutinga e o Parque das Laranjeiras 1, 2 e 3. Cerca de 737 famílias estão sendo beneficiadas com essa etapa dos trabalhos da Casa Digna Sorocaba. Inclusive, o próprio secretário Flávio Amar esteve com o prefeito Rodrigo Manga e o Flávio antecipou isso para a gente aqui no jornalismo da Cruzeiro FM, de que o governo do estado iria sim trabalhar em parceria com a prefeitura justamente para dar sequência a esse trabalho de regularização fundiária. Material completo, notícia completa para você. Basta você acessar agora mesmo o nosso site cruzeirofm.com.br

Já os genéricos ou similares possuem o mesmo princípio ativo do medicamento de referência e costumam ser mais baratos. Conforme explica José Ricardo Amadio, do Conselho Federal de Farmácia, o farmacêutico pode e deve fazer a recomendação da chamada intercambialidade dos medicamentos, mas cabe ao consumidor decidir o que vai comprar. Caso o médico queira impedir essa troca, deve escrever a recomendação de próprio punho na receita. O médico, para restringir essa intercambialidade, ele deve, com o seu próprio punho, escrever: favor, não trocar o meu receituário. Então tem que ser escrito por próprio punho. Caso contrário, não tem validade legalmente. Apesar de ter o mesmo princípio ativo, existem diferenças entre os medicamentos. A recomendação do endocrinologista Elton Ramos é que haja monitoramento do médico e do paciente nessa troca. Junto com o princípio ativo vai ter o que a gente chama de veículo, né? Então tem medicamentos que tem, por exemplo, lactose, tem açúcar, açúcar de confeiteiro, tem alguns medicamentos até que possuem talco no veículo e você precisa checar com o seu médico se o efeito vai ser o mesmo, se a eficácia vai ser o mesmo, se o problema que você está tratando ele vai conseguir ser resolvido com essa outra apresentação da medicação. Então esse tipo de orientação precisa vir junto com a sugestão da troca. Além disso, o médico ressalta que a intercambialidade de medicamentos deve ser feita de forma cuidadosa, especialmente quando é receitado para crianças, idosos ou grávidas. A Lei dos Medicamentos Genéricos foi criada em 1999 e é considerada uma conquista para a população, uma vez que permitiu a entrada de remédios a baixo custo no país. Cibele Freitas, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. E ainda destaque na área da saúde, essa é uma informação que merece atenção, o governo brasileiro vem tomando essa atenção, já a gente vai repercutir com o ouvinte, André. Governo de São Paulo, acredito que seja uma ação do governo de São Paulo sobre a questão de monitorar o aeroporto de Congonhas também. Essa questão da cepa indiana que vem preocupando o Brasil. O Maranhão confirma casos da cepa indiana da Covid-19. Aí, em parceria com a agência Rádio Web, quem está chegando aqui com as informações, Carolina Prazeres. Confirmada a presença da cepa indiana da Covid-19 no Brasil. O resultado dos tripulantes do navio MV Chandon da ZAI, ancorado no litoral maranhense, deu positivo para a nova variante do coronavírus. A confirmação foi dada pelo secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula. Ele garantiu que a tripulação está em isolamento e o governo está identificando as pessoas que tiveram contato com os marinheiros doentes. A nossa intenção é não permitir que a pessoa que está doente contamine outras pessoas aqui do estado. Por hora, a gente tem o controle, porque é uma embarcação, ela veio de outro continente, a tripulação veio infectada, então fica fácil da gente fazer o controle e o isolamento dessas pessoas. Por isso, a gente vai continuar fazendo rastreio de todos que tiveram contato com os passageiros doentes, para que a gente possa tomar as providências devidas e evitar que qualquer pessoa adoeça. Carlos Lula acredita ser necessário um maior controle nos aeroportos para evitar a propagação do vírus. Se a gente tivesse atuado na pandemia inteira de outra forma, os resultados não seriam o que a gente tem hoje, que são terríveis. O Ministério está encaminhando uma equipe ao Maranhão, mas eu acredito que, de fato, o que a gente precisaria seria tomar providências do ponto de vista de aumentar o controle nos aeroportos. A gente já tem um controle rígido nos portos, agora me parece que nas fronteiras rodoviárias e aeroviárias a gente teria de tomar mais precaução. A cepa indiana é classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde. Carlos Lula afirmou que esta variante se evita da mesma forma que as outras, com higiene das mãos, uso de máscara, distanciamento social e, sobretudo, vacinação. Agência Rádio Web do Maranhão, Carolina Prazeres. É, e a própria Anvisa, quer dizer, as agências, né, sanitárias, junto com o governo do estado de São Paulo, estão trabalhando também nessa questão de bloqueios sanitários dos voos que possam trazer a São Paulo e ao estado também essa questão da cepa indiana, que é a nova preocupação do mundo e agora também com o registro no Maranhão. Trabalho que vem sendo realizado, monitoramento também no estado de São Paulo, principalmente a chegada nos aeroportos.

88216 e site www.mendesortega.com.br. Encontre a oficina mais preparada para o seu carro. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Sorocaba Ambiental. Especializada em limpezas técnicas em espaço confinado e altura conforme NR 33 e 35. Serviços de hidrojato com temperatura de água quente de até 130 graus, extremamente eficiente, onde existe a presença de óleos e graxas. Licenciamentos ambientais, CETESB, IBAMA, produtos controlados. Sorocaba Ambiental, uma empresa especializada para o setor industrial. Acesse sorocabaambiental.com.br ou ligue 15-3238-8888. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo com resultado aparente. Saúde. O Ministério da Saúde incluiu um novo público prioritário na campanha de vacinação contra a Covid-19. Pessoas com doenças crônicas neurológicas agora fazem parte do público-alvo da imunização. A inclusão do grupo na lista de comorbidades foi realizada nesta quinta-feira com a atualização do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o PNO. O documento é elaborado pela pasta para orientar a população e os gestores locais sobre o andamento da campanha. Com isso, agora podem ser vacinadas pessoas portadoras de doença cerebrovascular, ou seja, que sofreram acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, ataque isquêmico transitório e demência vascular. Também estão incluídas pessoas com doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória, doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular. E ainda os indivíduos com deficiência neurológica grave, paralisia cerebral, esclerose múltipla ou condições similares. A atualização do PNO também acrescentou a vacina Covid-19 da Pfizer-BioNTech na lista de imunizantes. A vacina já está sendo utilizada no Brasil. O documento também conta com as novas recomendações para a vacinação de gestantes e puérperas, que são as mulheres que deram à luz há menos de 45 dias. A orientação do Ministério da Saúde é de que sejam vacinadas contra a Covid-19 apenas mulheres grávidas com comorbidades. Para elas, devem ser utilizados apenas os imunizantes Coronavac Butantan ou Pfizer-BioNTech. A aplicação da vacina AstraZeneca neste público está suspensa no país por recomendação da Anvisa. As gestantes e puérperas que já tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca devem aguardar o fim da gestação e do período de 45 dias após o parto para tomarem a segunda dose do imunizante. De Brasília, Alan Barbosa. Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Programe-se. Apoio Cultural. Associação Comercial de Sorocaba. O lugar certo para os empresários. Acesse acso.com.br ou ligue 15-3331-1003. O show Sandra Fidalgo Intervenções Brasileiras acontece hoje e amanhã com transmissão ao vivo direto de Brotas. A produção é da Opus Produções Musicais do maestro e produtor Milton Ferreira Júnior. A portuguesa Sandra Fidalgo, após escolher Sorocaba 7 anos para viver com a família, tem trabalho de criação musical intenso com o surgimento de projetos sempre acompanhada por músicos experientes. Na apresentação de Intervenções Brasileiras, em trio com voz, piano e percussão, o público poderá acompanhar de casa, canções de fados brasileiros e tradicionais portugueses, canções de influências das duas culturas, do choro e MPB, além de canções autorais dos 3 álbuns já gravados pela cantora. As apresentações ocorrem hoje às 6 da noite no Brasil e às 10 da noite em Portugal e amanhã às 8 da noite no Brasil e em Portugal à 6 da noite. Todas as lives no youtube.com/opusproducoesmusicais e também em @sandrafidalgooficial. Primeira feijoada solidária do Rotary Clube de Sorocaba Granja Olga será neste sábado, das 10 da manhã até as 2 da tarde. A feijoada solidária será em prol da ASAV, Associação de Ajuda à Vida, e CVV Sorocaba, para ajudar as pessoas mais necessitadas. Será no sistema drive-thru com entregas na Avenida São Paulo, 4525. Os convites são reservados pelo WhatsApp 15981801932. E a feijoada caprichada e temperada com muito carinho serve 2 pessoas.

esse respeito com o nosso jornalismo. Importante a sua participação mais uma vez conosco aqui. Tudo bem, deputado? Muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Cruzeiro FM. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, levando informação para a população de toda Sorocaba e região. O deputado, o senhor trouxe aqui em primeira mão que os trâmites, tudo praticamente encerrado pelo Ministério da Educação para que Sorocaba, então, tivesse pela primeira vez no Brasil a instalação da Escola Cívico-Militar, ganhou destaque também na imprensa nacional e a inauguração foi feita. Tudo foi devidamente apresentado na última segunda-feira, mas a Justiça barrou a instalação em Sorocaba da Escola Cívico-Militar. O senhor esteve muito, mas muito à frente de todo o trabalho, fazendo essa ligação quase que direta entre Brasília e Sorocaba, Prefeitura e Governo Federal, e agora nós temos essa decisão da Justiça. De que maneira o senhor recebeu essa informação, deputado? Olha, Fábio, quando a gente está se colocando à disposição para comprar uma briga, e a gente sabe que vai ter resistência, como é o caso da Escola Cívico-Militar, mesmo com o apoio quase que majoritário da população, de pais querendo colocar seus filhos no ensino, a gente sabia que haveria uma resistência por parte daqueles que querem continuar com o modelo antigo de educação, que não traz resultado nenhum. E o Matheus Mailas, que ele é uma exceção a essa regra, porque lá nós temos índices bons do IDEB, enfim. Mas por parte das pessoas que compõem o Conselho de Educação, de professores que estão mais preocupados com o viés ideológico e não, de fato, com o ensino em sala de aula. A gente sabia que isso era até previsível, né? Agora, é importante ressaltar que o pessoal está achando que acabou. Isso foi uma decisão liminar do Poder Judiciário, atendendo o pedido do Ministério Público, que, segundo o Ministério Público, uma das etapas não foi cumprida, que era ouvir o Conselho Municipal de Educação. Agora, a Prefeitura vai recorrer, se já não recorreu, né? Vai recorrer dessa decisão e nós vamos ter o julgamento não em sede liminar, ou seja, não em sede ali de primeiro momento, mas uma decisão por parte, mais concreta por parte do Poder Judiciário e com já rolada aí esse recurso da Prefeitura. Então, eu creio que a gente vai conseguir vencer essa batalha, mas era previsível por parte daqueles que querem que a educação no Brasil continue com os piores índices da América Latina, né? A gente está remando contra a maré, contra aqueles que não estão preocupados, de fato, com a educação das nossas crianças. Essa que é a verdade. Agora, deputado, é bom esclarecer, e a gente depende muito também das informações, até do conhecimento, essa experiência que o senhor tem à frente de todo o projeto. Esteve em Sorocaba, o ministro da Educação esteve em Sorocaba, visitou a região, falou aqui na Cruzeiro FM da Escola Cívico-Militar, quando em visita aos estúdios, juntamente com o senhor aqui, o ministro Weintraub passou a limpo, né, do que se tratava uma escola cívico-militar. E nós divulgamos tanto essas informações com a participação aqui dos nossos ouvintes. Muitos ouvintes até nos enviaram aqui imagens das redes sociais daqueles que estavam contra o sistema em Sorocaba implantar uma escola cívico-militar, mostrando crianças fardadas, o professor também fardado, era um policial dando a aula, enfim. Explica pra gente, deputado, como funciona uma escola cívico-militar? As crianças que lá vão participar do sistema de ensino vão receber ensinos de acordo com as diretrizes militares, terão que colocar fardas, vão receber uniformes da Polícia Militar. Enfim, explica pra gente, porque a rede social, ela funciona muito para o bem, mas também para o mal. E espalha muito fácil as informações, principalmente fake news. Explica para o nosso ouvinte de que maneira funciona uma escola cívico-militar, embora a primeira aqui também, nessa instalação, mas qual é a sequência dos trabalhos de uma escola cívico-militar? Por que os militares participam dessa ação e desse comando da escola, capitão? Excelente pergunta, Fábio. A gente tem que distinguir um colégio militar de uma escola cívico-militar e uma academia militar, que daí é um outro grau ainda um pouco acima. Existe aqui em Brasília, tem o Colégio Militar do Exército Brasileiro, tem o Colégio Militar do Bombeiro. Lá as crianças utilizam, sim, uniforme, que é uma espécie de uma farda. Na escola cívico-militar isso não acontecerá, E é importante a gente separar os papéis. Por quê? Porque a gestão pedagógica, aquilo que vai ser ensinado dentro da sala de aula, o currículo escolar, tudo isso ficará a cargo, continuará a cargo dos professores. Vai ter uma gestão pedagógica, coordenação pedagógica, que vai ser falado em sala de aula, fica sob responsabilidade dos professores, dos profissionais de ensino. Fora da sala de aula, existirá um apoio dos militares aposentados que ficarão responsáveis pela gestão disciplinar da escola. Então, gestão pedagógica e gestão disciplinar. O que busca-se com essa gestão disciplinar? Agregar valores a essas crianças. Valores que foram perdidos na nossa sociedade. Valores como civismo, como patriotismo, como respeito aos professores, inclusive. Eu recebi relatos de vários professores que trabalham em escolas públicas pelo Brasil afora, que a postagem que eu fiz na rede social informando que a escola cívico-militar, essa liminar aí da justiça havia sido concedida para não instalar a escola cívico-militar, eu recebi mensagens de centenas de professores de todo o Brasil dizendo que o sonho deles era estudar numa escola onde a criança respeitasse o professor em sala de aula. Então é isso que se busca nessa junção da gestão pedagógica por parte dos professores com essa gestão disciplinar, como eu disse, buscando conceitos e ensinamentos sobre civismo, patriotismo, sobre respeito ao professor, respeito ao mais velho. Então, essa união é que acontecerá. Então, não vai acontecer das crianças, dos militares ficarem dentro da sala de aula, ministrando aula, que não seja parte da base curricular comum de todo aluno daquela série, da sexta, sétima, oitava série. Vai ser exatamente igual, o currículo vai ser igual de outra escola, com a diferença que haverá disciplina, haverá respeito, coisa que hoje em dia nas escolas públicas do Brasil afora são muito raras. Bom dia, deputado. André Fazano falando. Prazer falar com o senhor mais uma vez. Deputado, aproveitando essa oportunidade também, com relação à escola cívico-militar, a gente acompanhando a sessão do Legislativo, uma questão, uma reclamação que veio à tona e até, de certa forma, a gente pode colocar que foi uma opinião da maioria, né, dos parlamentares, e tem sido uma opinião também de muitos ouvintes sobre a instalação da Escola Cívico-Militar no Mailasc, que é uma escola referência, e ao invés do Mailasc, buscar uma escola num bairro da cidade onde a vulnerabilidade social talvez fosse maior, onde existem mais jovens com problemas e que precisavam de uma disciplina maior, uma orientação maior em relação a essas questões de civismo, a questões de educação, enfim, como o senhor colocou. O senhor que acompanhou desde o início essa questão da escola cívico-militar acredita que talvez se fosse em uma outra escola, uma escola de um outro bairro, onde os jovens precisassem realmente dessa educação diferenciada, a história poderia ser diferente com relação à implantação da escola cívico-militar, de uma unidade da escola cívico-militar aqui em Sorocaba, deputado? Bom dia, Dé. Prazer falar contigo novamente. Ó, são dois pontos que a gente tem que analisar. Primeiro, dizer que eu concordo. Eu concordo com aqueles que acreditam que o Matheus Mailasque não fosse talvez a escola ideal. Esse é o primeiro ponto. Eu concordo plenamente. Só que coube a quem escolher e indicar o Matheus Mailasque? A Prefeitura Municipal, na gestão passada. Então, a gestão passada pegou e falou, vamos com muito custo, com muita pressão da nossa parte, da sociedade. Ela falou, não, porque no primeiro momento eles não queriam. E aí, com base na pressão, por conta da pressão que nós fizemos e a população fez na rede social, vamos aderir ao programa. Aderindo ao programa, porque precisava o governo do estado ou a prefeitura ser favorável à escola cívico-militar. O governo do estado não foi no primeiro momento. Daí a prefeitura também não era. E a gente conseguiu reverter por conta da pressão que fizemos, porque não é porque eu quero, que a maior parte da população quer. Então, concordo com isso. Só que, como já foi escolhida na gestão passada, se mudasse a escola agora, correríamos o risco de perder a escola cívico-militar em Sorocaba e a gente ficar no segundo plano. Por isso que a decisão da prefeitura, creio eu que tenha sido essa, para manter o Matheus Mailasque. Esse é o primeiro ponto, mas eu concordo. Segundo ponto, então, no próprio programa da Escola Cívico-Militar, o Ministério da Educação já faz essa sugestão, né, de escolher escolas com baixo resultado no IDEB, que fiquem mais próximas da periferia e por aí vai. O segundo ponto, eu acho que a sua pergunta, falando, se fosse outra escola, será que essa reclamação não seria menor, não aconteceria? Eu tenho certeza absoluta que não. Porque o fato, a reclamação não está relacionada a ser no Matheus Mailasque, a ser no, poderia ser no Genésio Machado, onde eu estou. O Genésio Machado é uma escola estadual, mas, sei lá, uma outra escola municipal que tem um índice menor do que o Matheus Mailasque. Qualquer escola que fosse escolhida, haveria essa reclamação. Porque o que as pessoas que estão reclamando e que estão lutando contra a escola cívico-militar são pessoas que defendem uma ideologia dentro da sala de aula, dentro da escola, coisa que nós não defendemos. Eu defendo o ensino de qualidade dentro da sala de aula e defendo que o aluno ele tenha respeito, ensinamento sobre disciplina, patriotismo, civismo. E aproveitando, como você mencionou, a Câmara dos Vereadores, eu quero fazer justiça aqui, porque eu falei já sobre o vereador Dylan Dantas, que vem lutando a favor da escola cívico-militar e outros tantos aí que se colocaram, o deputado estadual Douglas Garcia, que é meu amigo e teve aí na inauguração, mas eu quero fazer justiça com o vereador Luiz Santos, que na minha opinião é um exemplar parlamentar em Sorocaba, e o pastor Luiz Santos foi o primeiro a levantar essa bandeira na legislatura anterior, praticamente sozinho na Câmara Municipal, defendendo a instalação da escola cívico-militar. Então deixo registrado aqui todo o meu reconhecimento pelo trabalho do vereador Luiz Santos nessa causa aí da Escola Cívico-Militar. Agora, deputado, tem uma outra questão muito importante também, que chama atenção sobre essa decisão da Justiça em relação à educação. Tivemos alguns casos que chamam atenção semelhantes a esse, da Escola Cívico-Militar, que foi o caso da Elisa Flemer, né? Que ela, do caso do homeschooling, que ela fez todos os estudos na casa dela, passou em exames de grandes universidades, grandes faculdades e não conseguiu ingressar nessas instituições de ensino superior justamente porque não tinha um diploma do ensino fundamental, do ensino médio, né? Do ensino médio, melhor dizendo. E a justiça interferiu nessa questão também, impedindo que ela pudesse ingressar. E agora tivemos a Escola Cívico-Militar também com a justiça tomando essa decisão. É possível explicar por que a justiça está interferindo tanto assim nessas questões ligadas à área da educação aqui em Sorocaba, em dois casos específicos como esse que eu citei? É mais um caso da interferência da justiça também em outras questões que não as questões ligadas ao judiciário? Deputado, opinião do senhor em relação a isso, hein? Olha, André, é uma questão um pouco complicada. A gente não pode, eu não poderia aqui no meu comentário generalizar, porque a justiça, ela julga, decide. Claro que eu não concordo com várias decisões da justiça. Eu me posiciono muito forte com relação a isso. Eu votei há algumas semanas atrás na CCJ, aqui na Câmara dos Deputados, um projeto de lei para criminalizar decisões de ministros da Suprema Corte que usurpassem as funções de outros poderes. Então, eu sou bem crítico em relação a isso. Agora, eu acho que a gente tem que analisar caso a caso. Exemplo, por que que a justiça ela acabou concedendo essa liminar? Porque o Ministério Público entrou com uma ação popular. Alguém acionou a justiça. A justiça não age por iniciativa própria. Alguém tem que acionar a justiça. Então, claro que eu sou crítico, eu não concordo, mas alguém fez esse acionamento. No caso da garota Sorocabana, que acabou ganhando uma repercussão nacional, até internacional, com relação ao homeschooling, eu sou 100% favorável ao homeschooling e tem diversos projetos tramitando aqui, inclusive para ser aprovado no plenário da Câmara, que vai legalizar e regulamentar e regularizar o homeschooling. Então, será? Eu não concordo também com isso, não concordo com a decisão, mas a juíza só decidiu contra o ingresso da aluna na universidade porque não temos uma legislação que garante o homeschooling no Brasil. Então, quando há uma lacuna dentro do Poder Legislativo, o Judiciário acaba avançando, fazendo uma missão que não é dele. E, no fim, quem perde com isso? É o próprio Brasil, porque a garota sorocabana, que seria motivo de orgulho para nós, passou no vestibular das universidades mais concorridas aí, mas aí acabou ganhando uma bolsa nos Estados Unidos, é capaz que vai estudar fora e nem volte mais para o Brasil. Eu estou elucubrando aqui, mas a gente perde muito com isso. Eu acho que nunca no Brasil houve tanta interferência entre os poderes, mais especificamente no poder do Poder Judiciário e nos outros poderes. Mas nesses casos específicos, acho que a gente tem que analisar caso a caso e onde há lacuna, onde há uma brecha para que o Poder Judiciário avance numa questão que não é principalmente missão dele, a gente tem que legislar, não pode deixar essa lacuna em aberto. Nós estamos ao vivo com o deputado federal Capitão De Ritchie, a Escola Cívico-Militar. A discussão desta semana foi implantada na última segunda-feira, cerimônia oficial com a presença do prefeito Rodrigo Manga e autoridades, inclusive também do nosso legislativo, barrada pela justiça no dia seguinte. Essa discussão, claro, o deputado trouxe a informação na semana passada, também em primeira mão o jornalismo da Cruzeiro FM, participando ao vivo, de que o Ministério da Educação já tinha liberado, publicado no Diário Oficial, enfim, todos os comunicados oficiais estavam prontos para que a Prefeitura pudesse, então, dar sequência ao projeto aqui em Sorocaba. Hoje, muito natural que o deputado participe também, colocando seu ponto de vista depois de toda essa mudança da história durante esta semana aqui em Sorocaba. O ouvinte está participando, eu gosto muito de ouvir a opinião do nosso ouvinte, você que está nos acompanhando. Você é contra a Escola Cívico-Militar? Você é a favor da Escola Cívico-Militar? Deixe o seu recado. Durante toda a semana nós recebemos aqui centenas de mensagens e fomos reproduzindo aqui durante o Jornal da Cruzeiro a opinião do ouvinte da Cruzeiro FM. Então é importante, mais uma vez, que você possa deixar aqui o seu recado. Eu já tenho a participação do ouvinte. O André Fazano vai recapitular no próximo bloco o que aconteceu na Câmara de Vereadores durante a semana sobre o assunto. Os vereadores que são contra, os vereadores que são a favor. De que maneira esse cenário mexeu também com a política dentro do nosso legislativo. Fique ligado, entrevista especial desta sexta-feira. Capitão De Ritchie está ao vivo conosco e participa na sequência aqui do Jornal da Cruzeiro. Rapidíssimo intervalo, voltamos já já. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Bom dia, Sorocaba, agora 8:01. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de Memorial Parque, respeito às suas lembranças, telefone 3202-5000. Encontre a oficina mais preparada para o seu carro, serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Pensando na saúde dos trabalhadores do comércio, o Sim Comerciário Sorocaba oferece o Cartão Saúde Gold em parceria com a Clínica Saúde da Família. São mais de 30 especialidades médicas com consultas a partir de R$ 25,00, além de exames médicos, procedimentos estéticos e atendimento veterinário com valores menores que do mercado. O agendamento de consultas é rápido e o comerciário pode incluir no seu plano familiar até 5 dependentes e 2 pets. Cuidar da saúde é necessário e o Sim Comerciários auxilia você com esse benefício. Entre em contato com o telefone 15 3212 7110 e faça sua adesão. A Esfera Energia, consolidada pela confiança e excelência em todo o porte de projeto fotovoltaico, visa garantir um rápido retorno de seu investimento. Tenha uma assessoria completa. Da viabilidade à entrega do seu projeto, com a Esfera Energia é possível. Conheça nossos diferenciais visitando nosso showroom em Sorocaba, na Avenida Rodolfo Daferner 400, no condomínio Praça Maior. Ou acesse nosso site em esfero.com.br. Esfero, energia para o futuro. A consciência nos diz que não somos eternos. Viva intensamente. Aproveite cada momento. Mas não deixe para a última hora a decisão tão importante que um dia terá que ser tomada. Seja cremação ou sepultamento, o Memorial Parque possui a infraestrutura necessária. Receba mais informações. Ligue 3221-1012. Memorial Parque. Respeito às suas lembranças. Encontre a oficina mais preparada para o seu carro. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Café Santa Fé, único café brasileiro com prêmio internacional de qualidade. Reconhecido na França como o melhor café. Do blend à xícara, para você. qualidade e bom gosto para quem busca excelência e o melhor café. Intenso, clássico, aromatizado, delicado, descafeinado. Café em cápsulas e sachês compatíveis com a Delta Q, Nespresso e outras máquinas. E muito mais. Surpreenda-se com o Café Santa Fé. Único, premiado, elaborado por você. Acesse cafesantafé.com.br. A Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio oferece a mais completa linha de esquadrias de alumínio em alto padrão, qualidade e pontualidade na entrega desde 2007. Suporte técnico para desenvolvimento de seus projetos, tecnologia de ponta, qualidade e design moderno. Atendimento personalizado com total satisfação. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. www.estrelaradiante.com.br. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Em Sorocaba, agora 8h04, o capitão de Ritchie, o deputado federal, está conosco ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro, edição desta sexta-feira, abrindo e falando principalmente, né, o capitão que deu em primeira mão pra gente aqui a liberação para a sequência dos trâmites em Sorocaba para a instalação da Escola Cívico-Militar. Isso aconteceu na última segunda, barrado pela Justiça na terça. E agora também a repercussão do próprio deputado que esteve à frente de toda essa execução, fazendo essa interlocução entre Brasília e a cidade de Sorocaba. André Fasano, estou chamando você aqui para compartilhar com os nossos ouvintes um resumo do que o assunto gerou na Câmara dos Vereadores aqui em Sorocaba. É importante também, deputado, o senhor vai ouvir aqui algumas manifestações, de que maneira o assunto acabou ganhando de destaque dentro do nosso legislativo, aqueles que são a favor e contra também. Pois é, vamos começar ouvindo os vereadores, né, os parlamentares que se posicionaram contrários a essa implantação da Escola Cívico-Militar aqui na cidade de Sorocaba. Vamos começar com a vereadora Fernanda Garcia do PSOL, ela que deixou a opinião dela, vamos acompanhar. É importante dizer, de 100% dos pais, apenas 30% participaram dessa pesquisa, que foi feita assim, de um dia para o outro, muito rápido, sem uma ampla divulgação, sem uma ampla conversa. Primeiro porque nós estamos na pandemia e os professores não tiveram uma conversa ampla com a direção, né, explicação. Então, a maneira que está sendo implementada, ela já nasce de uma maneira autoritária. Então, acho que isso é importantíssimo trazer. Esperamos que os critérios, né, que todas essas questões jurídicas sejam respeitados, mas principalmente a vontade da população, porque os pais não são favoráveis, né? É importante trazer essa discussão. Nem a maioria dos pais são contrários e muitos nem sabem como funciona. Quem também opinou contra a implantação da Escola Cívico-Militar aqui na cidade de Sorocaba foi a vereadora Yara Bernardi, do PT. O Ministério da Educação acho que encontrou problemas nas regras que estabeleceu para a Escola Cívico-Militar e relaxou as regras. Então, precisa consultar a comunidade, o Conselho Municipal de Educação, que é deliberativo, não foi consultado ano passado no governo da prefeita Jaqueline, e agora se posicionou e também não foi levado em conta. Isso não pode ficar assim, não pode. É uma irregularidade grave. Outra questão, eu gostaria de entender qual é o ganho para uma escola regular, com um bom IDEB, com uma boa direção, um bom grupo de professores já trabalhando e funcionários naquela escola, não é uma escola de vulnerabilidade. Por que, que é isso? Qual é a novidade, qual é o ganho que eu pergunto aqui? Deu pegar o Ministério da Educação, passar dinheiro para o Ministério da Defesa para pagar militares, uma parcela só, pagar militares para administrar uma escola. Temos a participação também do vereador Fernando Dini, que manifestou seu voto favorável na ocasião, né, a sua posição favorável, melhor dizendo, à Escola Cívico-Militar, vereador do MDB. Gostaria também de parabenizar todos os envolvidos, parabenizar essa Casa de Leis, parabenizar aqueles de maneira direta ou indiretamente colaboraram com mais um grande passo à cidade de Sorocaba no que diz respeito à educação. Respeitamos as divergências, mas infelizmente, de onde eu vim, o mal não vence o bem. Então vamos em frente, mas eu quero também fazer uma justa homenagem ao ex-diretor Vanderlei Acca, professor Vanderlei Acca, que começou com tudo isso lá atrás. Em nenhum momento, infelizmente, o ex-diretor do Mailask, ele foi lembrado como pontapé inicial, que foi o diretor que deu o pontapé inicial nessa construção. Então, fazer uma referência aqui ao nosso professor Vanderlei Acca, que também deu a sua contribuição e também está de parabéns por mais essa conquista. Por fim, posicionamento do vereador Dilan Dantas, do PSC, também se manifestando nesta semana na Câmara Municipal sobre a Escola Cívico-Militar, falando favoravelmente à implantação aqui em Sorocaba. E lembrando que Escola Cívico-Militar não é uma escola militar, é uma escola onde se tratará também do civismo. E os militares da reserva, eles apenas farão parte do corpo gestor, em conjunto com a direção da escola. Verdade, em conjunto. Os professores serão o mesmo da rede pública municipal de ensino. Por que ir contra com um progresso desse? Eu não entendo quando a esquerda vem e se posiciona contra um projeto desse. Por quê? A esquerda não gosta de opções? Eu pergunto, opções não são boas? Temos dezenas de escolas nessa cidade. Qual o problema de uma ser cívico-militar e trabalhar o civismo? Deve ser aqueles que querem mudar a cor da bandeira, né? Tirar o verde e amarelo e colocar o vermelho. Então é com satisfação que informo que nós trabalhamos muito, desde antes de ter mandato, para que a Escola Cívico-Militar saísse do papel. Bom, esses foram alguns dos vereadores que se posicionaram em relação à Escola Cívico-Militar. Eu gostaria da avaliação do senhor, deputado, sobre esse posicionamento dos nossos parlamentares dentro da Câmara de Sorocaba. Olha, é complicado, deputado federal, analisar fala e votos de vereadores, porque nós estamos assim em âmbitos bem diferentes e distintos, né? Eu não queria aqui criar polêmica com vereadores da esquerda e por aí vai. Mas é o que me parece, os vereadores que falaram aqui, a vereadora que eu não conheço, não me recordo o nome do pessoal, cria uma narrativa dizendo que somente tantos por cento foram consultados. Então, fica difícil, com base no que ela está falando isso, né? Então, fica bem nítido para mim, a outra vereadora do PT diz, os militares vão administrar uma escola. Não vão administrar. Então, fica nítido que nem leu o programa da Escola Cívico-Militar do Ministério da Educação. É complicado, volto a dizer para vocês. Tem muita ideologia esse discurso. Ele não está preocupado com o ensino de qualidade, quais os benefícios que a Escola Cívico-Militar vai trazer, não só para o município, mas sim para as crianças que vão participar de uma escola nesse modelo, né? Então, estão preocupados com o quê? Com o avanço, porque o projeto é um projeto de sucesso, é um projeto que eu tenho certeza absoluta que vai melhorar a qualidade do ensino daquelas escolas, como Mailask, que já tem um índice bom. Eu tenho certeza que vai melhorar, vai agregar valores para essas crianças que estudam nessa escola e outras escolas que forem sendo instaladas, que tem já uma situação de vulnerabilidade maior, eu tenho certeza que o ganho vai ser maior ainda. Então, a preocupação talvez dele seja perder o espaço que antes era dominado por uma ideologia, coisa que não deve acontecer dentro de sala de aula, e eu tenho que aqui reconhecer e valorizar o discurso do vereador Dilan, que parece que foi um dos poucos aí que acabou lendo e de fato sabe, entende do que se trata a Escola Cívico-Militar. Eu quero também, viu, deputado, até para o nosso ouvinte entender, embora agora está nas mãos da prefeitura, o prefeito Rodrigo Manga já disse que a sua secretaria jurídica vem trabalhando no assunto para dar sequência. Sorocaba vai insistir, sim, pela instalação da Escola Cívico-Militar da maneira como as coisas estão acontecendo. E até um dos ouvintes que participaram conosco aqui até indagou o prefeito sobre desistir da Matheus Mailask e colocar, então, o projeto em outra escola. O prefeito disse que não seria possível, senão Sorocaba perde a possibilidade da instalação dessa Escola Cívico-Militar. É isso mesmo? E tem alguma orientação do Ministério da Educação? Tem algum tipo de suporte do Ministério da Educação para tudo isso que vem acontecendo em Sorocaba? Ou é algo que a prefeitura tem que decidir, como também essa situação de troca de escola num momento como esse? Deputado, é possível? Eu falei sobre isso, Fábio. O que acontece? O processo para a instalação da Escola Cívico-Militar, ele vem caminhando e tem várias etapas. Se hoje o prefeito falar, Ministério da Educação, eu pensei melhor e não quero mais o Matheus Mailask, que vou escolher outra escola. Volta a estaca zero e a gente vai demorar muito mais tempo. E no meu entendimento, corre-se o risco da gente perder a primeira instalação da Escola Cívico-Militar, isso para passar para Santos, para outras cidades que estão assim, ó, esperando qualquer falha, qualquer decisão judicial, qualquer barreira aí na instalação da Escola Cívico-Militar em Sorocaba para dizer, eu estou pronto, vem para cá. Então, a gente não pode correr esse risco, do meu ponto de vista, eu concordo com o prefeito Manga, acho que tem que dar continuidade, lembrando que quem escolheu foi a gestão anterior a dele, que apontou a Escola Cívico-Militar. E, voltando a falar sobre o discurso dos parlamentares, uma vereadora aí disse que o conselho não foi ouvido e tal. Por que ela bate tanto na tecla do conselho? Eu andei pesquisando sobre esse Conselho Municipal da Educação. Tem gente lá, pessoal, que faz campanha em rede social abertamente para o Lula Livre e outras coisas. Então, é ideologia. Eles estão falando aí de, ó, não queremos que os valores de civismo, patriotismo sejam ensinados para nossas crianças. Eles querem, quanto mais semi-analfabetos para eles, é melhor. Vamos aqui fazendo um rapidíssimo intervalo, deputado. O senhor permanece conosco, porque na sequência os ouvintes estão participando. Eu quero que o senhor ouça aqui também a opinião dos nossos ouvintes sobre toda essa discussão e esse direcionamento a partir de agora, de que maneira Sorocaba e o senhor também vai acompanhar toda essa questão envolvendo a Escola Cívico-Militar e também essas determinações da Justiça. Fique ligado conosco, é o Jornal da Cruzeiro, hoje com o capitão de Ritchie, deputado federal. No próximo bloco tem a participação do ouvinte para você, além de outros assuntos também. O pessoal estava falando aqui durante a semana que o Congresso Nacional tentando a legalização da maconha. Deputado, eu quero a sua opinião também sobre essa discussão durante toda a semana. Várias e várias reportagens sobre o assunto também na mídia nacional. Já, já, deputado capitão de Ritchie ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeiro. Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Construtora Planeta informa 8h16 para você compartilhar o mais belo pôr do sol da cidade, lançamento Union Planeta. Apartamentos de 48 a 97 metros quadrados no Alto da Boa Vista. Visite os nossos decorados e saiba mais em unionplaneta.com.br. É Planeta, pode confiar. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Núcleo de Reabilitação Motora da Academia Ápice, o melhor para a sua saúde. Ligue 3229-0207. E Tintas Pig, a cor que você imagina, a Pig tem. Evolution Murar, o seu novo 3 dormitórios a 150 metros do Parque do Campolim. Um projeto diferenciado onde a sofisticação e requinte se unem à praticidade de viver perto de tudo que você precisa. São 5 opções de plantas de 69 a 95 metros quadrados, com 3 dormitórios, suíte, varanda gourmet, 2 ou 3 vagas e mais de 21 itens de lazer para você que busca mais qualidade de vida. Visite o decorado na rua João Wagner Vey, número 1269, e surpreenda-se com a linha Prime da Magnum. Informações 15-3321-1843 ou acesse magnumconstrutora.com.br. Construtora Magnum, 40 anos evoluindo com você. Serviço Chevrolet, o cuidado que seu carro merece está aqui. E eles fazem check-up? Sim, claro, são doutores no assunto, tudo com ofertas exclusivas. Olha só, troca de óleo mais filtro para Onix e Prisma em 6 vezes de R$32,83. Uau! É, e mais, amortecedores dianteiros para Celta e Classic por 6 de R$107. Aí sim! Aproveite, estamos abertos com todos os protocolos de segurança. Acesse chevrolet.com.br e clique em ofertas de serviços. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A consciência nos diz que não somos eternos. Viva intensamente, aproveite cada momento, mas não deixe para a última hora a decisão tão importante que um dia terá que ser tomada. Seja cremação ou sepultamento, o Memorial Park possui a infraestrutura necessária. Receba mais informações. Ligue 3221-1012. Memorial Park. Respeito às suas lembranças. Tintas Ping inaugura mais uma loja em Sorocaba, Rua Paulo Emanuel de Almeida, 518, Vanelville. Suvinil é na Tintas Ping. Lojas em Sorocaba, Avenida Armando Panúzio, 201, Avenida Nogueira Padilha, 136, Avenida Itavuru, 800, Rua Miguel Arcângelo Matiello, 380, Éden. Em Votorantim, Avenida São João, 860. Em Salto de Pirapora, Rua Pedro Pires de Melo, 28. A cor que você imagina, a Ping tem. A Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio oferece a mais completa linha de esquadrias de alumínio em alto padrão, qualidade e pontualidade na entrega desde 2007. Suporte técnico para desenvolvimento de seus projetos, tecnologia de ponta, qualidade e design moderno. Atendimento personalizado com total satisfação. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. www.estrelaradiante.com.br. Cruzeiro FM. Respeito ao ouvinte. Sorocaba agora 8 Sorocaba 19, agora 8 e 19, você está acompanhando o Jornal desta sexta-feira, a participação ao vivo conosco aqui do deputado federal, Capitão Derrite. O assunto é escola cívico-militar, a opinião do deputado também, que fazendo essa ligação quase que direta entre Sorocaba e Brasília, trazendo aqui todas as informações, os trâmites também para a instalação agora, com essa questão da justiça também e os próximos passos a partir de agora. Eu quero girar aqui a participação dos nossos ouvintes, cada um colocando a sua opinião. Eu fiz o resgate de uma participação que, aliás, foi bastante elogiada aqui pelos nossos ouvintes. Nosso ouvinte, o Ney, que é motorista por aplicativo aqui em Sorocaba. Já vou colocar a opinião do Ney. Antes, eu quero girar também os demais ouvintes que estão participando conosco aqui. Vamos ouvir a mensagem. Bom dia. Meu nome é Luciano. Queria perguntar ao deputado Derrite o que ele acha do judiciário brasileiro. Qual a opinião dele hoje sobre o judiciário brasileiro? Obrigado. É a pergunta do Luciano, deputado. Judiciário brasileiro, na sua visão. A gente falou anteriormente sobre o poder judiciário, né? Nunca no Brasil houve tanta interferência entre os poderes, por parte do Poder Judiciário, especificamente falando, né, no Poder Legislativo, no Poder Executivo, como está tendo agora. É claro que quando as pessoas falam Poder Judiciário, a primeira coisa que vem à mente é o STF, mas temos também decisões que vão contra a vontade da população, exemplo do que aconteceu aí em Sorocaba na questão da escola cívico-militar. Então, acho que o Poder Judiciário está um pouco afastado da realidade, um pouco afastado das vontades do povo e acaba se tornando, achando, né, que é o dono da razão, vamos assim dizer, e por vezes está caindo em descrédito com a população. Nosso ouvinte, o Adolfo Sanches, também está deixando o seu recado aqui, vamos ouvi-lo. Bom dia. Sabe o que que é? Hoje todo mundo quer bagunça, baderna. É isso que o pessoal quer, não quer aprender civismo, educação, respeito aos mais velhos. É isso que está faltando, é a visão do Adolfo Sanches, deputado. Adolfo, bom dia Luciano também. Eu não sei a idade do Adolfo, mas a geração que foi, geração aí de pessoas um pouco mais experientes, vamos assim colocar, seria inadmissível qualquer tipo de falta de respeito com um professor em sala de aula, com um inspetor de alunos, cantava-se o hino nacional, tinha-se uma formação bem diferente do que acabou acontecendo com a nossa educação brasileira quando a esquerda entrou no poder. Né? Então é fruto disso. Concordo plenamente com o Adolfo. Nosso ouvinte, o Ney, que é motorista por aplicativo, já participou durante a semana também. Aliás, a opinião dele acabou gerando mais e mais comentários entre os nossos ouvintes aqui. Eu vou reproduzir mais uma vez, o deputado vai ouvir aqui a participação do ouvinte, o senhor fala na sequência. Vamos ouvir aqui a participação do Ney, que é motorista por aplicativo aqui em Sorocaba. E na minha época de escola, a gente tomava vacina na escola, a gente aprendia inglês, a gente aprendia francês, tinha duas matérias que foi extinta porque para político não interessa, né? Que é o SPB, Organização Social Política do Brasil, onde ensinava os alunos quais os deveres e os direitos de um político e do cidadão, né? E então era uma escola onde você cantava o hino nacional para entrar e entrava em fila, tinha disciplina, que hoje em dia não tem. Hoje em dia tem pichação. É o que a esquerda gosta, que a escola esteja pichação, que os alunos sejam tudo mal educado, tudo criado. Eu não sou aqui de defender partido nenhum, ou direita ou esquerda. Eu sou aqui de defender com uma boa educação. E a escola cívico-militar vai dar isso, vai dar uma disciplina, vai dar um norte para essa criançada que hoje em dia está tudo perdido. Estão perdidos. Eles se acham no direito de fazer o que quer. Desobedecem o pai, agride o professor. Entendeu? Então eu fico pensando ao longo desses meus 58 anos, aonde que começou a errar, aonde que começou a mudar. Eu acredito que quando foi transferido do militarismo para a democracia na eleição, eles deixaram a turma fazer a lei, e a lei é só para eles, né? É que nem o ouvinte falou aí, eu não lembro o nome, a coisa mudaria se todos os políticos fossem obrigados a usar hospital público e os filhos estudar em escola pública. Aí nós ia ter uma educação e uma saúde de primeiro mundo. Bom dia a todos, desculpa a extensão do negócio aí. É o Ney, motorista por aplicativo, colocou a sua opinião aqui, fez o seu desabafo e também gerou novas opiniões durante a semana depois desse depoimento aqui, viu, deputado? O Ney falou sobre o SPB, também tinha educação moral e cívica, era matéria curricular, foi extinta, enfim, concordo com quase tudo que ele falou aí. E faço questão, mais uma vez, de reafirmar aqui o meu compromisso. Quando a Câmara dos Deputados aumentou o valor de reembolso, os deputados podem serem reembolsados com tratamento médico, eu fui contra, me manifestei contra e nunca utilizei um hospital privado pedindo reembolso. Aliás, quando eu tive Covid no ano passado, eu fui procurar atendimento na UPA Júlio Tupi, em Guaianazes. Então, eu uso hospital público e nunca pedi nenhum centavo de reembolso em tratamento particular, porque eu acho isso um privilégio desnecessário que os políticos têm no Brasil. Deputado, eu quero aproveitar, claro, o giro aqui das informações, a participação aqui dos nossos ouvintes. Isso é sempre muito importante, que todos participem, deixem aqui a sua opinião sobre o assunto que movimenta. Juridicamente, até para que todos possam entender, qual é o processo agora, deputado? Eu vou colocar aqui mais ouvintes para que o senhor acompanhe, mas eu gostaria que o senhor explicasse, então, Brasília tem alguma coisa a ver agora ou depende exclusivamente da prefeitura? Só para a gente voltar nessa questão jurídica do assunto, que não é ponto final na história não, né, deputado? Só destacando mais uma vez. Além de não ser ponto final, Fábio, eu tenho plena convicção que a escola cívico-militar vai sim ser instalada, enfim, e o processo vai andar. O que acontece? O Ministério Público recorreu através de uma ação popular. Quem tem legitimidade para recorrer dessa decisão judicial é a prefeitura. Então, o setor jurídico aí da prefeitura, eu também falei com o prefeito Rodrigo Manga, vai recorrer dessa decisão. E a decisão do Poder Judiciário, que é uma liminar? Liminar é que ela decide imediatamente. Tem um direito latente ali, líquido e certo, que ela fala, não, para o que está acontecendo, e liminarmente fica proibida a instalação. Mas a decisão final ainda não aconteceu. O Poder Judiciário, a prefeitura vai juntar aí os recursos, provavelmente abaixo-assinado dos pais, mostrando que os pais querem sim a instalação, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. A parte de Brasília, Fábio, que você questionou, eu esqueci de falar aqui, eu trouxe o prefeito Rodrigo Manga numa reunião no Ministério da Educação aqui, e já tem um contato direto, Prefeitura de Sorocaba, com a Secretaria Especial que cuida da instalação das escolas cívico-militares. Então, a parte técnica, eles estão linkados, não existe mais a burocracia que existia antes. Agora, essa decisão a prefeitura tem que recorrer, como eu disse, porque ela tem legitimidade jurídica para isso, e aguardar os próximos passos, mas eu tenho certeza que isso acontecerá. É bom esse termômetro, o senhor está percebendo aqui o quanto o assunto interessa a população de Sorocaba, e essa discussão é necessária, ouvindo exatamente o que pensa o ouvinte da Cruzeiro FM que vem participando conosco aqui. Mais uma mensagem, eu vou fazer um giro com o André fazendo também pelas redes sociais. Primeiro, mais uma mensagem que chega aqui pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Rádio Cruzeiro. Meu nome é Cecília, eu sou motorista de aplicativo E eu gostaria de deixar a minha opinião sobre a escola cívico-militar. A minha geração, eu tenho 50 anos, na minha geração nós cantávamos o hino toda semana na escola. Aprendíamos educação moral e cívica, o SPB. E respeitávamos o próximo, respeitávamos os professores, respeitávamos os alunos. E a minha filha, quando ela tinha, hoje ela tem 13 anos, mas quando ela tinha 6 anos e meio, por eu não enxergar essa, vamos dizer assim, esse movimento cívico dentro das escolas, que já estavam a Deus dará, que os alunos já não tinham respeito pelos amigos, pelos professores, pelos diretores, eu resolvi que minha filha não seria assim. E o que eu encontrei quando ela tinha 6 anos e meio, eu coloquei ela no movimento escoteiro. Ela é escoteira até hoje e eu posso garantir que minha filha aprendeu esse civismo que, ao meu ver, é desejado dentro das escolas e que não tem e que poderá ser proporcionado pela escola cívico-militar. Ela aprendeu esse civismo no escotismo, que faz o papel que a escola não está fazendo até agora. Essa é a oportunidade que nós estamos tendo de poder colocar isso na vida das nossas crianças. Ela é uma pessoa que respeita o próximo, respeita a tudo. Ela sabe cantar. Eu queria saber se alguém sabe cantar o hino de São Paulo aqui. Acho que ninguém sabe, né? Ela sabe até cantar o hino de São Paulo. Então, eu acho que está faltando isso sim na grade curricular. E eu apoio totalmente esse movimento aí da escola cívico-militar. Pois é, obrigado, viu, Cecília, pela sua participação, também deixando o seu recado aqui. O André, puxa já também uma opinião aqui das redes sociais. E o deputado, a gente fecha o assunto aqui, escola cívico-militar, depois de ouvir aqui mais duas opiniões, deputado. Primeiro, vamos ouvir aqui, vamos ler mais uma opinião aqui também pelo Facebook da Cruzeiro FM, André. Vamos lá, a Rosalina Rodrigues participando aqui com a gente, ela diz o seguinte: bom dia, sobre a escola cívico-militar, estamos vendo que a discussão é a defesa dos ideais políticos de cada um. De longe, a preocupação é o ensino de qualidade. Uma sugestão seria, então, escolher uma escola da periferia com alto índice de criminalidade e não uma escola da região central, o que torna muito mais cômodo para os gestores a escola escolhida. Temos também a participação aqui do Dirceu Freitas, ele menciona e direitos humanos e o direito dos professores, só dá direito dos alunos. O professor não pode nem olhar feio, mas a família... Mais para a família, manda o filho para a escola, os professores que tem que educar, enfim. Faz uma crítica aqui o Dirceu Freitas também em relação a isso, né? Que hoje a função de educar está com os professores e não mais em casa também. São algumas opiniões dos nossos ouvintes aqui, deputado. E opiniões que a gente tem que considerar, né? A gente já falou da questão da escola, talvez não fosse uma nascida, não fosse o ideal, mas isso foi fruto de uma herança da gestão anterior. E com relação a educação, isso é um processo complementar, né? Tem que existir a educação da família. Não adianta se a criança não tem base nenhuma, é criada num ambiente hostil, enfim, onde não recebe absolutamente nada dos pais, qual vai ser o comportamento na escola? Vai ser ruim. Não podemos transferir essa responsabilidade para a escola. Acho que é um processo complementar, né? Casa e escola. Mas é isso, pessoal. Eu reafirmo aqui o meu compromisso, a minha luta aqui em Brasília, o que depender de mim. O prefeito Manga, a escola Matheus Mailasco, os vereadores aí que eu já mencionei que são apoiadores. E mais que isso, a população sorocabana pode contar com o meu apoio e empenho para que a gente possa conseguir a primeira escola cívico-militar do estado de São Paulo ser instalada na nossa querida cidade de Sorocaba. Deputado, até para fecharmos aqui a nossa entrevista, liberando o senhor aí para os demais compromissos da agenda desta sexta-feira, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o ambiente em Brasília. Teve ouvinte falando conosco aqui que achava um absurdo o nosso Congresso Nacional falar sobre a questão de uso medicinal da maconha, cannabis, enfim. Daí teve uma discussão muito ampla sobre tudo isso, teve deputado sendo chamado aí de deputado maconheiro, enfim. Deputado Capitão Derrite, por gentileza, explica pra gente esse ambiente, essa discussão. O que, que aconteceu por aí, deputado? É, o que acontece é o seguinte, existe um pleito de pais que possuem filhos com autismo, entre outras comorbidades, que fazem, para fazer o tratamento da criança com o chamado canabidiol, eles precisam importar essa medicação e chega a um custo muito elevado. Aí instalou-se uma comissão para analisar o uso medicinal do canabidiol. Só que, como vocês sabem, tem muito deputado aqui que defende criminoso, que defende liberação das drogas, coisa que eu sou extremamente contra. Então, eles utilizaram esse argumento, esse pleito desses pais que possuem filhos com comorbidade que precisam utilizar essa medicação e quiseram aproveitar e passar junto, basicamente, a liberação da maconha, como estava no relatório. Então, o que acontece? Estava permitindo que as pessoas plantem a maconha na sua casa para consumo, para uso medicinal. Como que a gente vai controlar quem, liberando o cidadão para plantar droga na casa dele, como vai saber? Como vai fiscalizar? Não tem como. Então, nós somos contra. Eu me posicionei contra também. Agora é uma discussão que a gente lamenta, porque eles utilizaram um pleito aparentemente justo de pais que sofrem com filhos aí com comorbidades e querem aproveitar isso para debandar para uma legalização do uso de drogas, que isso não vai acontecer enquanto nós estivermos aqui. E nós somos extremamente contra a legalização de qualquer tipo de droga, que isso é uma tragédia para a nossa sociedade, só serve para destruir famílias e nós lutaremos contra isso. Para o senhor ir embora, encerrando aqui nossa entrevista, a última participação do ouvinte, tem mensagem aqui, vamos ouvir. Bom dia a todos, meu nome é Agnaldo, eu sou aqui do Jardim Josane, né, Sorocaba. Bom, o assunto que eu quero falar não é exclusivamente sobre a escola cívico-militar. Né? Eu quero aproveitar o espaço para falar sobre isso, porque o deputado Guilherme de Ritchie, que está aí, né, na rádio, é aliado do governo, tem contato com o presidente. Né? E aí eu queria fazer uma pergunta para o deputado e assim, é algo que está me incomodando muito e eu acho que muitos brasileiros vêm se incomodando com isso. Né? Bom, vamos lá. Eu vejo uma campanha na TV, né, com o Zé Gotinha, fazendo uma campanha maravilhosa, incentivando as pessoas a usarem máscaras, a ter o distanciamento social. Muito legal. Uma campanha do Ministério da Saúde, que é do governo federal. Só que aí eu vejo depois o presidente fazer tudo ao contrário. Eu gostaria de saber com o deputado se isso não incomoda ele, se as pessoas que estão ao lado do presidente não conversam com ele, né? Então, gente, eu acho que, viu, é um negócio muito louco, eu não consigo entender isso, né? Então, eu acho que se primeiro que ele, como cidadão, ele tem que dar o exemplo, né? Segundo, como presidente, mais ainda, né? E aí a gente vê uma campanha do Ministério da Saúde e o chefe do Executivo fazer tudo o contrário. Isso está me incomodando muito e, assim, é uma pergunta que eu faço, aproveitando aí que o deputado está dando essa entrevista na rádio, né? E eu não podia deixar passar em branco. Muito obrigado, um bom dia para todos aí e fiquem com Deus e se cuidem. Deputado, é o Agnaldo, colocando aí o ponto de vista dele sobre esse assunto. Gostaria também, então, da sua opinião, respondendo aqui nosso ouvinte. Obrigado pela pergunta, Agnaldo. Quero deixar bem claro que eu, deputado federal, capitão Guilherme de Ritchie, respondo pelos meus atos. Então, eu uso máscara, eu sempre fui a favor do máximo de vacinas trazidas pelo nosso país, para vacinar a população. Agora, o que o presidente da República faz, eu não posso responder pelos atos dele, né? Agora, sim, vamos fazer uma analogia e comparar, né? Se o grande mal do nosso país hoje é o presidente usar ou não usar máscara, que bom que antes o presidente da República, ele pagava os deputados, isso foi comprovado no Mensalão, e participou de um maior sistema de corrupção e compra de votos da história do Brasil, foi delatado em várias operações, em várias fases da operação Lava Jato, comprovadamente cometeu crime de corrupção. Que bom, né? Que o presidente Bolsonaro às vezes não usa máscara. Se esse for o grande problema, espero que o Brasil continue assim. Deputado, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Boa sexta-feira, bom trabalho para todos aí. É claro, o senhor participa conosco, tendo alterações nessa questão da escola cívico-militar, como também outros assuntos, direto de Brasília, prestando contas e falando e atendendo o nosso ouvinte aqui. Mais uma vez, obrigado pela entrevista, deputado.

O cessar-fogo entre Israel e o grupo islâmico Hamas entrou em vigor às 2 horas da madrugada desta sexta-feira, horário de Israel, 8 horas da noite de quinta-feira, horário de Brasília. A trégua foi anunciada na noite de quinta em comunicado do Gabinete de Segurança israelense, que aceitou unanimemente o cessar-fogo mediado pelo Egito. A decisão foi tomada em reunião do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com os chefes do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, da Agência de Segurança, do Mossad e do Conselho de Segurança Nacional. A moderação da trégua foi do Egito, mas com muita assistência internacional, com representantes de vários países e organizações internacionais trabalhando fervorosamente para isso. O governo americano foi fundamental. O presidente americano John Biden falou por telefone nesta quinta-feira com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, enquanto a vice-presidente Kamala Harris conversou com o rei Abdullah da Jordânia. As Nações Unidas foram importantes na costura do cessar-fogo. O presidente americano Joe Biden disse que está comprometido a fornecer ajuda humanitária a Gaza, mas que fará de tudo para fortalecer o governo da Autoridade Palestina na Cisjordânia, considerado mais moderado. Biden voltou a afirmar que Israel tem direito a se defender do Hamas. A União Europeia pede agora a retomada do processo político de negociações de paz entre israelenses e palestinos, Reino Unido, China, França e Alemanha. Todos celebram essa trégua, mas sublinham esta necessidade de retomada das negociações de paz. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, anunciou que viajará ao Oriente Médio nos próximos dias. E nesta manhã, mais 5 mortos e sobreviventes foram encontrados em túneis bombardeados na faixa de Gaza. Joe Biden recebe hoje na Casa Branca o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, para discutir o litígio nuclear com a Coreia do Norte, mas é a China que deve monopolizar boa parte das conversas. Ao contrário do Japão, a Coreia do Sul é mais reticente em se alinhar aos Estados Unidos numa frente unida contra Pequim. Os 27 países da União Europeia e o Parlamento Europeu chegaram a um acordo sobre o passaporte sanitário, ou passaporte verde, que deverá facilitar a retomada do turismo no bloco durante o verão, apesar da pandemia. Daniela Franco. Para viajar na União Europeia, será preciso estar vacinado contra a Covid-19, apresentar um teste PCR negativo de menos de 72 horas ou se beneficiar de imunidade após uma infecção recente com o vírus. O certificado deve ser implementado antes do final de junho. Na quarta-feira, os europeus já tinham decidido autorizar a entrada de viajantes estrangeiros que estejam totalmente vacinados, mas continuará havendo uma lista de exclusões, porque só serão aceitos turistas de países onde a faixa de incidência do vírus for de 75 casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores à viagem. O Parlamento Europeu ainda precisa adotar essas medidas na próxima sessão plenária, que vai ocorrer em junho. A Organização Mundial da Saúde acredita que o número de vítimas da pandemia está amplamente subestimado. No relatório anual sobre estatísticas globais de saúde, divulgado hoje, a OMS indica que a Covid causou pelo menos 3 milhões de mortes diretas e indiretas no ano passado, muito acima de 1 milhão e 800 mil mortes oficialmente notificadas. O presidente argentino, Alberto Fernandes, anunciou o regresso do lockdown por 9 dias, até 30 de maio e no primeiro fim de semana de junho, para tentar conter a segunda onda que faz da Argentina um país com mais mortes diárias no mundo por 1 milhão de habitantes. Aqui na França, o presidente Emmanuel Macron antecipou em 15 dias a abertura da vacinação a toda a população. Todos os franceses com mais de 18 anos de idade poderão se vacinar a partir de 31 de maio, sem restrições. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo com resultado aparente. Construtora Planeta informa 8h47, uma nova centralidade urbana em Sorocaba. Breve lançamento Planeta Square Garden. 2 condomínios residenciais, uma torre comercial e mall com 8 lojas, conectados por uma acolhedora praça central. Saiba mais em 15988262617. É Planeta, pode confiar. com a gente, apoiando essa meia hora do Jornal da Cruzeiro estão: Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Núcleo de Reabilitação Motora da Academia APSE, o melhor para a sua saúde. Ligue 3229-0207. E Tintas Pig, a cor que você imagina, a Pig tem. Você está com o Jornal da Cruzeiro. E não esqueça, use máscara. Higienize as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Evite aglomerações. Não leve acompanhante ao mercado para fazer suas compras. E mesmo em casa, não realize encontros desnecessários. Nesse momento, todo cuidado é pouco. E medidas simples e conhecidas como essas protegem você e as pessoas que ama. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo, na luta contra o coronavírus. No Jornal da Cruzeiro, as ações dos nossos vereadores. Legislativo. Na sessão desta quinta-feira da Câmara Municipal de Sorocaba, os vereadores receberam a visita do secretário de Segurança Urbana da cidade, Coronel Vitor Guzmão. O titular da pasta foi convidado para esclarecer algumas dúvidas dos parlamentares na sua área de atuação. E um dos assuntos mais abordados foi com relação à segurança nas escolas, que têm sido alvos constantes de ladrões e vândalos. Sobre essa questão, o secretário falou dos planos da prefeitura para inibir ações criminosas nessas unidades de ensino, incluindo a contratação de vigias que estarão 24 horas por dia atuando nessas escolas. Nós planejamos junto com a Secretaria de Educação essa rede de proteção. Primeiro, a empresa, ela tem supervisor para acompanhar, fazer rondas nessas escolas e verificando a situação do vigia. A empresa particular que vencer a licitação, ela tem essa obrigação. Todos os dias, todos os horários, 24 horas por dia. Essa é a função do supervisor da empresa contratada. Cada vigia vai ter um telefone celular de posse dele. Não será ainda o aplicativo do Protege Mulher, mas é uma linha direta com a guarda. A guarda vai ter um telefone celular para atender exclusivamente esses vigias. Essa é a principal rede de proteção para esses vigias. E de manhã ele vai fazer a função de controle de acesso. Então, como são dois horários, é 12 por 36, das 7 às 19, das 19 às 7, então de manhã ele vai auxiliar a escola no controle de acesso. Sou orientado pela diretora, pela educação, com certeza, nessa atuação. Né? E à noite ele faz a função de vigia. E avançando ainda nessa situação, todo esse controle é feito pelo Centro de Operações da Guarda Municipal, que já existe. Então a estrutura para essa ação de uma cidade inteligente, nós já temos na cidade. Agora, temos que avançar para um computador potente para que faça todos esses monitoramentos. Mas a estrutura básica, a estrutura pesada, que foi, entre aspas, enterrar cabo, a infra ela já foi feita. Já está aqui na cidade com redundâncias maravilhosas. Então, até um ponto, eu estou na secretaria há pouco tempo, muitas empresas nos procuram, até internacionais, como se fazia de Sorocaba um case de experiência nessa área. Então, eu tenho certeza que, há muito pouco tempo, a cidade vai avançar muito nessa situação de cidade inteligente, do controle de todas as ações. Aí nós entramos, a parte de segurança, com um monitoramento inteligente, que seriam câmeras que possam detectar os movimentos, as intrusões, as entradas clandestinas em escolas, e ocorrendo essa intrusão, essa entrada clandestina, ela alerte o sistema de controle na guarda que houve um acesso criminoso naquela escola. É esse sistema inteligente que nos interessa. O sistema ser coordenado e auxilie o monitoramento nos alarmes que possam ocorrer. Por isso que a situação é sistema inteligente, é a inteligência do sistema. Não só enxergar imagens, mas sim o sistema alertar a ação dos guardas. Nós temos hoje já também na atuação das escolas, rondas, nós montamos 5 guarnições para fazer patrulhamento exclusivamente em escolas. E cada viatura cuida de 10 escolas. Ajustamos também com a Secretaria de Educação a colocação de cadeados com segredo numérico nas escolas, para que os guardas possam entrar e não precisem pular o muro por uma situação de crise. Então, há algumas situações de parceria com a educação para melhorar essa resposta e combater esse crime nas escolas. Falando sobre a presença de vigias nas escolas, Vitor Guzmão complementou informando sobre como deverá ser a atuação desses profissionais no caso de uma ação criminosa. É importante entender que ele não tem a obrigação e nem nunca vai, não deve atuar de forma repressiva ou partir para cima do agressor. A gente sempre fala que a inteligência vai ter que dominar nesse momento, dele recuar e solicitar o apoio. É os olhos da segurança naquele espaço. Então ele vai ter que recuar e solicitar apoio, jamais atuar efetivamente. Essa é a diferença, muitas vezes, que o pessoal não entende, do vigia e o vigilante. O vigilante é treinado, é armado para dar respostas operacionais e efetivas, imediatas. O vigia não, ele faz o controle de acesso, ele fica afastado e alarma ou alerta a sua supervisão para o que está acontecendo. Ele não deve se envolver. E o fato de estar armado, a criticidade de tudo isso é o preparo para que ele use aquele armamento. E ainda respondendo aos vereadores, o secretário Vitor Guzmão também falou sobre as estratégias para garantir um patrulhamento constante em alguns bairros da cidade, onde as demandas na área de segurança pública são maiores. Em razão do tamanho da cidade, né, as demandas com relação ao patrulhamento específica, nós não temos condições de hoje atender. Nós monitoramos através do Observatório de Segurança da Guarda as vulnerabilidades que se aparecem de imediato. E em seguida, definidas essas vulnerabilidades, nós planejamos uma ação mais específica para aquela demanda específica. Porque eu não consigo hoje abrir um leque de atuação muito grande da Guarda em razão do efetivo. O que está favorecendo muito a atuação da Guarda e da segurança na cidade é uma parceria muito forte atual com a Polícia Militar. Então nós conseguimos fazer uma atuação conjunta, mais efetiva e sem sobrepor funções. Tipo, uma viatura da Guarda vai às 9 na Praça do São Bento, a da Polícia Militar vai às 10. Então a gente faz um intercalamento de ações, pesamos dentro da PM e mesmo ações conjuntas também, né? O secretário de Segurança Urbana mencionou ainda as ações relacionadas ao atendimento às pessoas em situação de rua, principalmente aquelas que acabam cometendo pequenos delitos por onde passam. Com relação a essas pessoas de situação de rua, há um programa em desenvolvimento atualmente entre a SESU, a Secretaria de Cidadania e a Controladoria para reencaminhar ou oferecer ao morador de rua para que ele volte para o seu local de origem, para a sua cidade, já que estabeleceu uma medida de 70% dos moradores de ruas não são de Sorocaba. Então há esse programa chamado Humanização, que todas as noites é realizado no centro, na rodoviária e suas imediações, sugerindo a esse morador de rua que vá até o SOS. No SOS ele vai ter um ponto de conforto e em seguida oferecida a passagem para que ele volte à sua origem. É um trabalho noturno e diário que as três secretarias, ou a SESU e CECID, mais a controladoria, estão desenvolvendo. Eu até entendo que se alguém passar pelo centro hoje vai perceber uma ocupação diferente do centro, ou menos pessoas em situação de rua. É uma área que vai da rodoviária, o antigo Fórum Velho e o centro, para melhorar esse ambiente e tornar ele menos vulnerável. Por fim, Vitor Guzmão falou dos planos da Prefeitura com relação à reestruturação da nossa Guarda Civil Municipal, que implicaria, no futuro próximo, na realização de concursos públicos para a renovação e aumento do atual efetivo da corporação. Primeiro ponto nosso identificado na Guarda agora, num diagnóstico, é a necessidade da reestruturação dela. Ela está há muito tempo defasada dos avanços legais que ocorreram. Então nós encaminhamos, montamos uma comissão junto com a SEAD para que a Guarda seja reestruturada. Então nós vamos definir cargos e funções específicas para cada integrante da Guarda, bem como estabelecer concursos internos para que ocorram as promoções necessárias, que há 19 anos não acontecem. Então a intenção primeira é definir essas funções de cada um, para que não haja conflito, como segunda classe fazer a mesma atividade que a primeira classe e em seguida entrar na justiça para que ele receba o mesmo salário que a primeira classe. Esse é o principal ponto, e assim nas demais classes. Então qual é o nosso foco agora? Reestruturar isso, definir as funções específicas de cada classe, de cada guarda, para facilitar até na situação de aposentadoria e essa situação

Em Sorocaba, agora 9h02. É um espaço para as informações esportivas aqui no Jornal da Cruzeiro. Quem está chegando por aqui é Nilson Duarte. Bom dia a você, Nilson. Bom dia, Fábio. Bom dia, amigos do Jornal da Cruzeiro. A edição desta sexta-feira, no tempo para o esporte de hoje, evidentemente vamos destacar as emoções ou não da primeira final do Campeonato Paulista. Tem gente dizendo nas redes sociais e na internet que São Paulo e Palmeiras decidiram, por si só, deixar a decisão do Campeonato Paulista em jogo único. Tivemos ontem duas equipes em campo, mas o futebol, de fato, e as emoções, elas não apareceram. Na noite de ontem, no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo ficaram no 0-0 em um jogo truncado na maior parte do tempo, mas que deu certa emoção, eu diria, pequena emoção, no finalzinho, com algumas boas defesas de Everton do Verdão e o Thiago Volpe também defendendo uma bola muito difícil num chute de fora da área, além de uma bola na trave do Gabriel Sara para o tricolor. Destaque para a atuação dos sistemas defensivos. Os dois lados foram surpreendentemente muito bem na questão parar o ataque. O Palmeiras enfrentava o melhor ataque da competição e o São Paulo também foi muito bem neste quesito, dando poucas chances para o Palmeiras. Os times voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 16h, desta vez no Morumbi. Analisando friamente, para o São Paulo não foi um mau resultado. Jogou na casa do adversário, Palmeiras jogando em seu estádio, com o seu gramado sintético, conhecido gramado sintético do Allianz Parque, e o São Paulo levou o empate. Novo empate leva esta decisão para a cobrança de pênaltis e, independente do gol, não temos o gol fora de casa. Empate em 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, leva a decisão do Paulistão 2021 para a disputa de pênaltis. Vale lembrar que o Paulistão 2020, entre Palmeiras e Corinthians, também acabou sendo decidido nos pênaltis. Vamos ouvir os técnicos envolvidos na partida. Na verdade, o Abel Ferreira, no Campeonato Paulista, ele não vai para a coletiva de imprensa. Ele delega esta situação ao seu auxiliar João Martins, que tem a responsabilidade de conversar com o torcedor. Nós captamos o áudio do canal oficial do Palmeiras no YouTube e é clara e evidente a má vontade do João Martins em dar entrevista coletiva. Um áudio muito baixo, a gente processa o áudio aqui, evidentemente, para colocar no ar, mas eu fico pensando no torcedor do Palmeiras que ficou esperando o jogo acabar. O jogo não acabou cedo, o jogo acabou próximo da meia-noite. O torcedor que ficou esperando praticamente não conseguiu ouvir as palavras do João Martins, inclusive no chat que se abre no YouTube, muita gente reclamando em relação a essa situação do Palmeiras. O Abel Ferreira sempre delega, então, no Campeonato Paulista, a entrevista coletiva. João Martins, fica a expectativa para esse último jogo. Palmeiras vencendo ou perdendo, vamos ver quem vem para a entrevista coletiva no próximo domingo, já que no próximo domingo, de qualquer maneira, temos que ter um vencedor. Repetindo, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. João Martins falou um pouquinho do jogo, da questão da primeira vez na história também do Campeonato Paulista ser definido, ser decidido com duas equipes treinadas por treinadores do exterior, treinadores estrangeiros decidindo o Paulistão. Vamos ouvir o auxiliar técnico do Verdão, João Martins. A história do jogo de hoje foi esta, no jogo de domingo pode ser outra. São jogos totalmente diferentes. Basta haver um gol cedo no jogo e a história vai ser outra. Se não houver golos, vai ser muito parecido. Mas são jogos muito ricos taticamente, muito ricos estrategicamente, e as duas equipas estão de parabéns pela final que tiveram hoje. Final é isto. Chegaram as duas melhores equipas de São Paulo, que foi o São Paulo e nós. Calhou-se serem dois treinadores estrangeiros, e sabíamos que tanto o São Paulo quanto nós queríamos meter os nossos pontos fortes acima do adversário e anular o adversário. As duas equipas trabalharam muito bem hoje, e viu-se isto, viu-se uma equipa a anular-se à outra e as duas a criar chances. E vai-se decidir pelo detalhe. O treinador serve para isto, para montar a equipa para ganhar jogos. Tanto nós como eles quisemos ganhar o jogo. E foi um excelente espetáculo e no domingo às 4 vai ser outro e vai se decidir quem vai ser o melhor de São Paulo este ano. Este o auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins. Vamos destacar agora o São Paulo. Se por um lado 0-0 no Allianz Parque pode ser considerado um bom resultado, eu até acredito que tenha sido um bom resultado para o São Paulo, na situação geral, principalmente envolvendo o elenco, o São Paulo saiu no prejuízo, sim senhor. A noite de quinta-feira terminou com um saldo negativo para o São Paulo no departamento médico. Daniel Alves e Martim Benítez, protagonistas na campanha de finalista do Paulistão, deixaram o gramado lesionados. O Daniel Alves ainda na primeira etapa, o Benítez também sentiu contusão ainda no primeiro tempo e foi substituído no intervalo. Os dois se juntam a Luciano, principal nome do ataque do São Paulo em 2020, e Éder, reforço para o setor ofensivo de 2021. Os quatro são dúvidas para o jogo do fim de semana contra o Palmeiras, jogo que define o campeonato. Segundo o primeiro diagnóstico, Daniel Alves sofreu um trauma, ou seja, uma batida no joelho direito, e vai passar por novos exames nesta sexta-feira. Já Benítez, que deixou o confronto mancando no intervalo, tem dores no músculo adutor da coxa esquerda e também será avaliado ainda nesta sexta-feira. Luciano e Éder, que acabaram vetados do confronto de ontem na Arena do Palmeiras, também vivem expectativa pela condição física. Dos dois, quem surge com mais chances de estar à disposição do São Paulo para a vitória ou para buscar a vitória no próximo domingo é Luciano, a grande esperança do torcedor do São Paulo. As lesões reapareceram justamente na segunda grande maratona do São Paulo na temporada, somente tratando-se do calendário após a retomada do futebol no estado no mês de abril. O confronto de ontem foi o terceiro em um espaço de 5 dias. Além do empate sem gols da quinta-feira, ou seja, de ontem, o São Paulo ainda encarou o Racing e perdeu por 3-0 na terça, e o Mirassol no último domingo. Ou seja, o São Paulo termina uma verdadeira maratona no próximo domingo. Ainda tem essa sexta e o sábado para se preparar, mas de fato a parte física preocupa bastante o técnico Hernan Crespo, que comentou essa situação em entrevista coletiva após o jogo de ontem. Vamos ouvi-lo. Falei muitas vezes da situação. E neste momento, qualquer coisa que eu possa dizer, não quero que seja uma desculpa, mas o fato, basta. O calendário é assim e vamos a jogar um jogo muito importante, uma final em Morumbi. Veremos como os atletas, durante estes 2 dias, veremos a energia deles e basta. Muito simplesmente sabemos da dificuldade, mas a situação é esta e convivimos com essa situação. Eu acredito que era um jogo muito, muito equilibrado, como havíamos planificado. Sabíamos que o jogo era um jogo de xadrez. Sabemos que é muito difícil jogar aqui contra o último campeão da Copa Libertadores, o último campeão de Paulistão. E para nós, vir a jogar aqui na final, ver os atletas em alto nível, jogar muito, muito dinamicamente e com muita concentração, é uma ótima situação, pensando ao futuro. Tá aí o técnico Hernan Crespo já pensando no futuro do São Paulo, vendo uma boa atuação. Hernan Crespo, então, que terá que quebrar a cabeça, muito provavelmente, para remontar o São Paulo para este domingo. Relembrando, Dani Alves e Benítez saíram machucados e se juntam a Éder e Luciano, que já estavam no departamento médico. Inclusive, Luciano teve a expectativa de ser relacionado para a partida de ontem, acabou cortado na concentração e não enfrentou o Palmeiras. Então, no próximo domingo, com transmissão da Cruzeiro a partir das 15h, transmissão aqui da Cruzeiro FM, tem o Choque Rei final. O Choque Rei da final do Paulistão 2021. Desta vez, o jogo acontecendo no Morumbi, e a matemática é simples. Quem vencer leva o título do Campeonato Paulista 2021, Fábio Andrade. Legal, Nilson. Diante desse empate, até o André Fazano, quando chegou à emissora hoje, já lamentando, perdemos aí duas peças, aquela coisa toda, foi 0-0, mas me parece que os mais preocupados neste momento é o torcedor do São Paulo, ficou mais preocupado com o que aconteceu ontem, né, Nilson? A gente vem dizendo já há algum tempo, Fábio Andrade, que a final ela é extremamente equilibrada. Apesar do jogo sem muita vontade ontem, essa é a grande verdade, esse verdadeiro jogo de xadrez, como citou o Hernan Crespo, que o adversário não quis se expor e não foi muito à frente, foram as duas melhores equipes de forma incontestável que chegaram à final. E a gente vem dizendo nos últimos dias, a parte física vai definir o Campeonato Paulista. O São Paulo perde duas peças importantíssimas, eu acho que o time do Palmeiras é mais robusto, é mais encaixado, até pela longevidade do trabalho do Abel Ferreira, e o São Paulo vai ter que vencer, se vencer esse Campeonato Paulista agora, mesmo jogando em casa, mesmo com a vantagem de jogar no Morumbi, o São Paulo vai ter que se sobressair na parte física, vai ter que ir para o sacrifício, vai ter que fazer aquele esforço a mais, enfim, mudar um pouco a característica do São Paulo, que vinha apresentando um futebol bastante refinado, eu diria, no Campeonato Paulista. São Paulo vai ter que jogar com o coração domingo, se quiser ser campeão. Porque nessa maratona que ambos os times tiveram, a gente citou a maratona do São Paulo, mas o Palmeiras também teve esta verdadeira maratona, inclusive entrando em campo com a mesma frequência, nos mesmos dias, quase que dia sim, dia não, ou praticamente dia sim, dia não, tinha São Paulo e Palmeiras em campo na última semana e nos últimos dias desde o retorno do futebol paulista. A gente vem dizendo também que o Campeonato Paulista ele foi tocado a toque de caixa com esse retorno, jogo dia sim, dia também. A Federação Paulista prometeu que entregaria o Campeonato Paulista no dia 23 e cumpre essa promessa, ao custo de termos essa situação. São Paulo chega à decisão perdendo peças importantes. O Éder, a gente não pode nem considerar muito, ou pelo menos eu não considero muito, que é uma peça que ainda está chegando, mas o Luciano é um jogador que vem sendo muito importante desde a sua estreia. Desde a sua estreia no São Paulo, o Luciano vem sendo muito importante. O Benítez vinha jogando um futebol maravilhoso. Muitas das goleadas do São Paulo nos últimos jogos passaram pelo futebol do Benítez. Se machucou. E o Dani Alves dispensa apresentações, inclusive está convocado para a seleção brasileira. Vai ser também uma dor de cabeça para o técnico Tite na questão eliminatórias. Então, essa parte física, certamente, ela vai definir o Campeonato Paulista no próximo domingo. Embora o São Paulo jogue em casa, a impressão que me passa é que depois desse primeiro jogo o Palmeiras saiu mais inteiro. Quer dizer que o Palmeiras já ganhou o Campeonato Paulista? De forma alguma. Literalmente tudo está completamente aberto, mas eu acho que neste ponto mais importante o Palmeiras está um passo mais próximo do Campeonato Paulista. Para finalizarmos, Fábio, vamos destacar também a Libertadores da América. Se o torcedor do São Paulo e o torcedor do Palmeiras começaram o dia desconfiados, abatidos, esperando uma vitória ontem, dar um passo importante para a conquista do futebol paulista e do Campeonato Paulista, com o torcedor do Santos não é diferente. O Santos não entrou em campo ontem. O torcedor do Santos que não se atentou a isso não fica preocupado, não. O Santos não entrou em campo ontem, mas teve um resultado muito ruim no que diz respeito a Libertadores da América. Boca e Barcelona de Guayaquil jogaram em La Bombonera e ficaram no empate em 0-0. Segundo o nosso comentarista Gustavo Gebaile, que analisou a tabela e deu essa opinião, inclusive no programa Fome de Bola, foi o pior resultado possível para a classificação do Santos na Libertadores da América. Barcelona de Guayaquil já desgarrou. Está classificado para as oitavas de final, foi a 10 pontos. O Boca fica com 7 pontos e o Santos não depende mais de si para se classificar. O Santos enfrenta o Barcelona de Guayaquil. Se vencer, pode chegar a 10 pontos. O grande problema do Santos na questão classificação é que o Boca joga em La Bombonera com o Strongest, que embora tenha seis pontos conquistados lá na altitude de La Paz, fora de casa tem um desempenho tenebroso. O Strongest tem menos 7 de saldo, para se ter uma ideia, tem os mesmos 6 pontos do Santos. O Santos ainda tem chance matemática, precisa então vencer o Barcelona de Guayaquil e torcer para que o Boca, jogando em casa, não vença o Strongest para avançar à segunda fase da Libertadores da América. O Santos também tem a questão envolvendo a própria Sul-Americana. O Santos está à frente do Strongest, justamente nessa questão saldo de gols, e deve, se não conseguir avançar, regredir, eu diria, para a Sul-Americana. Situação complicada, as partidas acontecem na próxima quarta-feira, dia 26, quando o Boca recebe o Strongest em La Bombonera e o Santos pega essa pedreira no Monumental de Barcelona, enfrentando o Barcelona de Guayaquil, jogando as últimas chances na Libertadores da América. O Santos, Fabio Andrade. Deixa eu aproveitar, até para encerrar aqui a sua participação, senão ele vai ficar doido e bravo comigo aqui. Doutor Acácio Aparecido Leite perguntando quem assume o time dele, o Coringão. E o Corinthians? Tem novidade aí, hein? Tivemos uma negativa ontem, não é, Caio César? Bom dia. É isso. Bom dia a você, Nilson. Tivemos uma negativa ontem do Renato Gaúcho. Todo mundo já esperava, né? E há um nome que está sendo muito fortemente cogitado hoje no Corinthians, ainda não há uma formalização sobre proposta. Não me venha com o coelho, hein? Pelo amor de Deus, hein? E no começo da semana, inclusive, eu trouxe essa informação de que o Corinthians não iria atrás de técnico estrangeiro, de que não era ideia ir atrás de técnico estrangeiro, mas... Até porque é caro, né? Então, mas com a negativa do Renato Gaúcho, um nome, aliás, muito conhecido dos São Paulinos, ganhou força. Quem? Diego Aguirre. Deve ser o novo alvo do Corinthians. É bom técnico, foi mal aproveitado no São Paulo, pronto, falei. Então, deve ser o novo alvo do Corinthians para a sequência, digamos assim. É um nome que ganhou muita força nas últimas horas, quando o Renato Gaúcho definitivamente, né, disse não, porque todo mundo já esperava que ele dissesse não realmente. Mas Diego Aguirre é o nome que ganha força lá. O Corinthians, que, aliás, goleou ontem, né? Fez 5-0 no Sport Huancayo, não adiantou de nada. Não mereceu nem destaque aqui no Tempo para o Esporte, viu, Caio César? Pois eu sei que você é o setorista do Corinthians, mas falar que o Corinthians ganhou do time dos Caios lá por 5-0 já eliminado, não vale nada. a única coisa que ainda serve para o Corinthians Sul-Americano é em relação à premiação, né? Porque se ficar em segundo, ganha 120 mil dólares. Isso? Ganha uma grana? Tem. Ah. Se ficar em terceiro, ganha um pouco menos, né? Mas seria R$637 mil na cotação atual. Então ainda briga para ficar em segundo. Para isso, ganhou ontem e aí precisa ganhar do River Plate na semana que vem. Mas enfim, o técnico, eu não diria o mais próximo, mas o nome que ganhou muita força nas últimas horas depois da negativa do Renato Gaúcho, e contrariando a diretoria, é o de Diego Aguirre, uruguaio, que já foi técnico do São Paulo. Bom, resta saber se ele também vai se interessar em treinar o Corinthians. O projeto apresentado pelo Corinthians foi o que afastou, evidentemente, o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho teve esse período longevo no Grêmio, longevo e vencedor no Grêmio. Mais uma passagem do Renato Gaúcho, talvez o maior ídolo da história do Grêmio, e sempre contou com um bom projeto, com um bom aporte financeiro. A situação do Corinthians para a sequência da temporada e para as próximas temporadas, eu diria, se não pintar um investidor ou se o Corinthians não fazer caixa com uma joia da base, por exemplo, os próximos anos, as próximas temporadas do Corinthians serão complicadas, e isso evidentemente não atraiu o Renato Gaúcho. E nós voltaremos com essa resenha, com esse bate-papo logo mais ao meio-dia no Fome de Bola, claro, também destacando o São Bento, Fábio Andrade. Legal, Nilson Duarte participando conosco aqui do Jornal da Cruzeiro, trazendo as informações esportivas. Meio-dia tem mais e tem muito mais pela frente. Todo cardápio já pronto para você, amigo torcedor, discutindo aí o Campeonato Paulista, falando do São Bento e tudo mais para você. Quem sabe até mesmo, por que não, hein? Otimista? Por que não? Anunciar o novo técnico do Corinthians. Onde está assim? Difícil, né? Acho difícil, mas... Bom, sei lá. Doutor Acácio, pelo menos, vai aguardar de maneira ansiosa. Ótimo. Vai esperar meio-dia você voltar com toda a equipe aí. Não deixe ele bravo, hein, Nilson Duarte? Anuncie logo o nome do técnico dele, hein? Se dependesse de mim, eu anunciaria o Renato Gaúcho. Eu queria o Renato Gaúcho treinando o time paulista, mas não deu, Fábio. A culpa não é minha. Doutor Acácio, que é fã de Eduardo Barroca, quem sabe? Tava pedindo no Santos, inclusive, né? Então. Agora pode no time dele, né? Sentindo uma vingança aí, hein? Sentindo uma vingança com o doutor Acácio. Abraço, doutor Acácio. Grande abraço, doutor Acácio. Nilson, você volta meio-dia. Grande abraço a você. Abraço, Fábio. Abraço a todos. Logo mais ao meio-dia, mais uma edição do Fome de Bola. Até lá. Tchau. Seriedade e competência. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Mande sua mensagem para o Jornal da Cruzeiro pelo WhatsApp 991355532. Alto Papo com Boris Feldman. Apoio Cultural. Automec. Baixe agora o aplicativo da Automec Chevrolet. Aproveite as vantagens e concorra a prêmios. A meu ver, as fábricas estão confiando demais nessa paixão do brasileiro, não minha, hein, pelo utilitário esportivo. Dois bons exemplos recentes são da Toyota e da Ford. A japonesa lançou recentemente o Corolla Cross, apostando na força do nome Corolla, mas economizou quanto pôde no projeto e eliminou tecnologias, baixou o padrão de acabamento para reduzir o custo e aumentar sua rentabilidade. Já no caso da Ford, ela decidiu importar da China o utilitário esportivo Territory. Um belo estilo, muito espaçoso, muito bem acabado e o único senão seu motor de apenas 150 cavalos. Mas a Ford pecou foi no preço. Duas versões, uma a 180 e a outra a 200 mil reais. Mas já se arrependeu e os reduziu para valores mais digeríveis, 160 e 180 mil. Alto Papo com Boris Feldman. As exigências de uma nova legislação, às vezes, fazem desaparecer modelos do mercado. Foi o caso da Kombi em 2014, pela exigência de airbags e freios ABS. Pois a partir de janeiro de 2022, quando passa a valer uma nova fase do Proconvi, a L7, alguns dos nossos modelos vão também desaparecer pelas novas exigências de emissões do controle ambiental. O jornalista Fernando Calmon, que é colunista do portal Auto Papo, cravou que três modelos da Fiat serão produzidos apenas até 31 de dezembro deste ano. São eles o Uno, Dobló e Gran Siena. Pois a fábrica não acha que vale a pena investir em novos tanques e sistema de alimentação para cumprir os novos limites de evaporação proveniente dos tanques de gasolina e etanol. Alto Papo com Boris Feldman. Apoio Cultural. Automec. Baixe agora o aplicativo da Automec Chevrolet. Aproveite as vantagens e concorra a prêmios. Quer fazer o melhor negócio? Então vem pra Automec Chevrolet. Onix Joy 2021 com pequena entrada, mais parcelas de R$499, mais parcela final. E pagamos tabela FIPE no seu usado na compra da Spin Active 2021 7 lugares, com entrada mais parcelas de R$890. E você só começa a pagar daqui 120 dias. Baixe nosso aplicativo para iOS ou Android. Aproveite as vantagens e concorra a prêmios. Só o maior grupo Chevrolet do estado de São Paulo pode oferecer o melhor negócio. No trânsito, de sentido a vida. A notícia em tempo real. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Agora. Agora. No Jornal da Cruzeiro, Espaço Cidadão, onde você é ouvido. Espaço Cidadão. Sorocaba agora 9h26, fechando mais um bloco aqui do nosso Jornal da Cruzeiro com a participação aqui dos nossos ouvintes, ainda falando sobre a entrevista com o Capitão de Ritchie, a instalação da Escola Cívico-Militar, cada um colocando a sua opinião diante de tudo que acompanhou na manhã desta sexta-feira. Foi um mix, né? Nós tivemos aqui um balanço do nosso legislativo sobre o assunto, o Capitão ouviu aqui várias opiniões também. A gente faz uma sequência aqui para fechar o assunto com a sua participação. Espaço Cidadão Ouvinte participando conosco. Bom dia, meu nome é Cleiberson. Só um comentário sobre educação. Na minha opinião, educação, ele usa esse nome, inclusive no Ministério da Educação, porque antigamente existia a responsabilidade do Estado em dar educação para o cidadão também, além de ter a casa, né? Hoje, além dos pais terem que trabalhar demais e não dar atenção para os filhos e não dar atenção, a escola também não faz isso. Então, deveria mudar o nome do Ministério para Ministério do Ensino. Bom dia, tudo bem? Ouvintes da Cruzeiro do Sul, aqui é Sidney que está falando. É o seguinte, eu estou com 82 anos e na escola que eu estudei no Visconde de Porto Seguro, cantava-se o hino nacional, o hino da bandeira, e tinha aqueles inspetores de alunos que todo mundo respeitava. Vocês vejam bem que na parada do alto, um professor chamou a atenção de um aluno, educadamente, porque ele estava com o celular ligado na classe. Resumindo, riscou todo o carro do professor. Sabe quem é contra tudo isso aí? Esses petralhas da vida, que precisa acabar com esses petralhas, isso sim. É bom dia a todos. É Reginaldo Faria, fala da Zona Oeste de Sorocaba. A respeito da escola cívico-militar, com certeza sou a favor. Mas faço uma pequena enquete. Esses vereadores que votaram contra, pergunte a eles se eles são a favor da liberação da maconha. Com certeza será 100% sim. Aí vocês tiram uma análise de quem está indo contra uma escola cívico-militar. Bom dia a todos. Rádio Cruzeiro do Sul, a número um sempre. Bom dia a todos, Jornal Cruzeiro do Sul, a todos os ouvintes. Meu nome é Nelson, sou daqui da Zona Norte. E estou ouvindo aqui esse questionamento da escola cívico-militar. Eu sou totalmente favorável. Eu acho assim, o jovem, o adolescente, ele sente necessidade de ter regras, sente necessidade de regras, né? Dentro de uma escola, por exemplo, né? E agora eu acho interessante, estou ouvindo agora a vereadora aí, a Fernanda Garcia, falar sobre a questão da consulta aos pais. É contraditório o que ela está falando. Ela falou que de 100%, 30% foi consultado nessa pesquisa. E depois, em seguida, ela fala que a maioria é contra a escola cívico-militar. Pelo amor de Deus. Essa esquerda tem que ser mais participativa. É muito negacionismo desse pessoal. É muito... A palavra totalitarismo vem da boca deles. Eles são totalitários. Essa é a minha opinião. Obrigado a todos. Bom dia aí. Registradas aqui mais e mais opiniões aqui dos nossos ouvintes participando do Espaço Cidadão 991355532 ou 34141500. Grave a sua mensagem, deixe o seu recado. É o Espaço Cidadão para você. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. AG Velasco e a hora certa na Cruzeiro FM. Cruzeiro FM 96, construtora AG Velasco. Conheça o Best View Campolim, sucesso de vendas com mais de 70% das unidades vendidas. Visite o decorado em frente ao Tauste Campolim. AG Velasco, respeito em construir. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. E Café Santa Fé, único café brasileiro com prêmio internacional de qualidade, reconhecido na França como o melhor café. Evolution Muraro, seu novo 3 dormitórios, a 150 metros do Parque do Campolim. Um projeto diferenciado, onde a sofisticação e requinte se unem à praticidade de viver perto de tudo. São 5 opções de plantas com 3 dormitórios, suíte, varanda gourmet, 2 ou 3 vagas e mais de 21 itens de lazer. Visite o decorado na Rua João Wagner Way, número 1269, e surpreenda-se com a linha Prime da Magnum. Informações 15-3321-1843. Construtora Magnum, 40 anos evoluindo com você. A betoneira quebrou, a obra fica parada. Equipamento atrasou, a obra fica parada. Andaime que despencou, a obra fica parada. Dono da obra infartou, com essa obra parada. Olha o breque! Para que não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na casa do construtor. Em Sorocaba e Votorantim, ligue 3212-9595. A sua empresa faz gestão dos atestados médicos recebidos? A BMA Medicina e Segurança do Trabalho tem uma solução para a sua empresa. Através desta gestão, nossa experiência mostra que há redução no número de atestados e isto significa que o trabalhador estará mais presente e saudável à disposição da empresa. Entre em contato com a BMA. Nós teremos o maior prazer em visitá-lo e poder auxiliá-lo neste desafio. Nosso contato é 15-3326-4330 ou pelo WhatsApp 15-99656-3386. BMA, levando saúde e segurança à empresa e ao trabalhador. Uma casa pra morar, o apartamento, compra, venda e aluguel, ótimo investimento. A Casa Branca é o lugar, o seu sonho vai se realizar. Casa Branca, muitas oportunidades. Casa Branca, o negócio da cidade. Casa Branca, sempre atualizada, é a imobiliária mais lembrada. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Economia e Negócios com o professor Geraldo Almeida. A participação do professor e economista Geraldo Almeida. Bom dia, professor. Bom dia, André. Professor, um destaque da CNN Brasil, recentemente divulgado, trata do seguinte assunto: investimentos no Brasil são insuficientes para manter a infraestrutura existente. De uma lista de 72 economias, o desempenho brasileiro foi o quinto pior. Uma notícia que não é nada boa para o nosso país, né, professor? Infelizmente, é o que nós comentamos ontem. Nós pagamos muito imposto, chegamos na casa dos 1 trilhão de reais, mas mesmo assim é insuficiente para a máquina operar. O problema no Brasil é que a máquina estatal ela é muito pesada. Então, você tem os gastos que são obrigatórios com saúde e educação, depois você tem o custeio da máquina, você tem salário. Quando você tira tudo isso, é o que vai sobrar para investimento. Então, o que tem sobrado de investimento no Brasil é insuficiente para fazer esses investimentos, que você mantenha o que já tem e promova novos investimentos para a economia crescer. Então, o Brasil sofre com isso, vem sofrendo há anos. Enquanto não se trabalhar com a questão da máquina, enxugar a máquina, melhorar a qualidade de gastos no Brasil, nós vamos ter esse problema no Brasil, que o governo é um grande indutor, as obras são importantes para a cidade, para o município, para o estado, porque elas geram empregos. E quando isso não acontece, você tem essa dificuldade, o estado não investe, e isso o estado fica muito dependente do setor privado, e a gente vê a economia brasileira tendo essa dificuldade aí. Pois é, mais uma informação triste em relação à nossa economia num período tão difícil, né, professor? Nós precisamos melhorar, ter notícias melhores. Talvez seja o momento do Brasil repensar como país que nós queremos. Nós já perdemos 2 décadas, né? Perdemos década de 80 e década de 2000. Então, o Brasil precisa realmente repensar a nossa economia para que a gente deixe um legado melhor para os nossos filhos aí. Tá certo, professor. E lembrando que você, nosso ouvinte, também pode participar do quadro Economia e Negócios com o professor e economista Geraldo Almeida, mandando sua mensagem via WhatsApp para o 991355532 ou também pelo 3414-1500. Você manda sua mensagem, o professor Geraldo Almeida responde a você. Professor, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Economia e Negócios com o professor Geraldo Almeida. Mercado Financeiro. Apoio Cultural. Tenda Atacado agora em Sorocaba. Bom negócio é aqui. Após subir na quarta-feira, o dólar voltou a cair e fechou abaixo de R$ 5,30. Com a queda de 0,73% registrada, a moeda americana encerrou a quinta-feira vendida a R$ 5,27. A divisa apresenta desvalorização de 2,85% frente ao real desde o início do mês. No ano, porém, o dólar ainda acumula alta de 1,70% ante a moeda brasileira. Já o Ibovespa terminou o dia praticamente estável, tendo registrado leve alta de 0,05% aos 122.700,79 pontos. Em maio, o balanço é positivo para o principal indicador da Bolsa de Valores Brasileira, B3, que já soma alta de 3,20% desde o dia 3, data do primeiro pregão do mês. Destaque para as ações da Locamérica, que registrou alta de 5,12%. A maior baixa, em contrapartida, ficou com a Suzano, menos 4,19%. O euro encerrou a sessão no terreno negativo, cotado a R$ 6,45. Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives, facebook.com/cruzeirofm. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Em Sorocaba agora 9 horas mais 37 minutos. Manhã desta sexta-feira, reta final do nosso Jornal da Cruzeiro, mas sempre com dicas importantes para você que está aí se programando na aquisição do seu imóvel, do seu apartamento. Vem destacando dentro da programação da Cruzeiro FM, especialmente às sextas, com a participação do Carlos Pirani, que é o diretor comercial da Magno Construtora. Você já acompanha também com imagens hoje. Está conosco aqui nas redes sociais da Cruzeiro FM, Facebook também no nosso YouTube com imagens, na nossa entrevista na manhã desta sexta. Pirani, sempre muito bom ouvi-lo, mais uma vez obrigado em participar ao vivo conosco aqui do Jornal da Cruzeiro. Muito bom dia a você, Pirani. Muito bom dia para todos vocês. E eu quero começar aqui a nossa conversa hoje com imagens também do Carlos Pirani aqui na nossa live. Bairro de Aparecidinha, tem empreendimento, tem valorização e tem todo esse trabalho também que a Magnum está levando. Por quê? Se a Magnum está instalando os seus negócios e valoriza uma determinada região, todo o bairro acaba ganhando com isso também. Você já falou sobre isso aqui, viu, Pirani? Falou sobre esse trabalho tão importante de vocês, da escolha do local dos empreendimentos. O bairro de Aparecidinha também entra nesse radar de vocês com o empreendimento também que merece todo o destaque por aqui, né, Pirani? Sim, com certeza. A Aparecidinha foi escolhida a dedo alguns anos atrás. Nós já sabíamos do potencial daquela região e sabíamos também que uma hora aquela região ia ser a bola da vez para os produtos um pouco mais econômicos. A Magnum está em todas as áreas da construção, né, da habitação, desde da área econômica, que é o produto que nós já temos lá um pronto para morar, e estou lançando um segundo empreendimento, e até os empreendimentos com padrão diferenciado. E na área econômica, seria esse empreendimento que nós já tivemos um empreendimento, eu estou no finalzinho das vendas de um produto que está pronto lá, que chama-se o Acapulco, né? Residencial Acapulco, Le Parque Acapulco, esse está pronto, e esse mês eu estou lançando o Le Parque Cancún. E pelo que a gente está vendo, vai ser o apartamento mais barato de Sorocaba. E junto com o empreendimento, né, Pirani, a própria Magnum tem um trabalho em parceria com a própria Prefeitura de Sorocaba, porque vocês estão levando também benefícios, não apenas para a questão do empreendimento de vocês, mas também o benefício para o próprio bairro. Tem questão de área de transferência de ônibus, tem a questão de semáforos para as ruas próximas, enfim, pavimentação da Avenida 3 de Março, que foi uma cobrança feita aqui pelos nossos ouvintes ao prefeito Rodrigo Manga na última quarta-feira. É uma parceria com a prefeitura também, né? É, nós estamos participando junto com a parceria, junto à prefeitura, da área de transferência de ônibus que está sendo construída bem na entrada lá de Aparecidinha, bem naquela praça principal. Nós estamos na parceria com a prefeitura ali. E nós já sabemos que a 3 de março já foi anunciada e deve ser asfaltada nos próximos meses, talvez, não sei se esse ano ainda, mas já tá em andamento dentro da prefeitura. E eles estão revitalizando toda aquela região, né? Eles estão colocando semáforos, estão asfaltando ruas, pavimentando algumas avenidas, algumas ruas ali. Aparecidinha, aquela região, vai ser a bola da vez. Ali está muito perto das indústrias, a procura ali hoje é muito grande. O acesso com a 3 de março vai ser fantástico, vai ser uma região que está muito valorizada. E nós tivemos muito sucesso no primeiro empreendimento. E agora eu estou lançando o segundo empreendimento, bem ao lado do Le Parc Acapulco, e eu estou lançando agora o Le Parc Cancún. Muito bom dia, Pirani, André Fazano. Bom dia. E aproveitando, né, Pirani, essa oportunidade para falar da expansão da cidade de Sorocaba, porque como é possível perceber como a cidade cresceu diante dessas informações que a gente apresenta aqui, a Magno investindo também na região de Aparecidinha, porque antes falava-se de Aparecidinha, nossa, distante demais, e hoje está aqui muito próximo. A gente que está falando aqui nos estúdios no Alto da Boa Vista, para você chegar no bairro de Aparecidinha pela 3 de março é rapidinho, 5 minutos você está lá. Agora, isso mostra também que outras regiões, muitas vezes consideradas distantes, regiões que eram, eu vou colocar até a palavra, talvez uma expressão um pouco mais forte, mas esquecidas, né? Bairros mais distantes, mais afastados do centro, eles começam a ganhar uma valorização porque Sorocaba está crescendo, está expandindo. E isso, daqui a um tempo, acho que vai ser inevitável. Sorocaba passar por esse crescimento todo, né? Não só em Aparecidinha, mas em outras regiões também. Não, as cidades, elas crescem nas pontas. E hoje, esse lado da cidade, é um lado que está sendo super valorizado, está sendo super procurado. É o que você falou. Antigamente, você falava de Aparecidinha, você falou, nossa, é muito distante. E não é distante, ele é muito próximo. As coisas estão chegando muito perto lá. E com a pavimentação para 3 de março no futuro, e é um futuro próximo, aquela região vai ficar muito mais fácil de chegar, o comércio vai chegar lá. Entendeu? Existem supermercados novos naquela região. Os meus estandes de venda, só para você ter uma ideia, eu tenho 2 estandes de vendas na Aparecidinha. Eu decidi ficar com 2 estandes de vendas. Eu coloquei os estandes de vendas dentro de 2 supermercados ali, que são os maiores. E realmente a gente nota que o crescimento daquele bairro, daquela região, é fantástico. Tanto que eu já estou lá há 2 anos e meio com o primeiro empreendimento. E é o que eu falei no começo, nós escolhemos a dedo. Nós sabíamos que ali iria ser uma expansão, uma procura grande. E tem área, tem espaço para que a cidade possa se expandir ainda mais naquela região de Aparecidinha, né, Pirani? Tem espaço, mas aí você tem que ter a mesma qualidade, a mesma preocupação de você vender um apartamento com um conforto, com um clube. Quer dizer, o primeiro empreendimento que nós entregamos, ele tem um clube, ele tem campo de futebol, tem piscina, adulto, infantil, playground. Nós fizemos um evento nesse empreendimento do plantio de árvores frutíferas. Na ocasião foi um sucesso e a Aparecidinha não tinha isso. Quer dizer, a gente está levando a mesma qualidade que uma pessoa poderia ter morando numa outra região para a Aparecidinha. Foi uma coisa assim, muito bacana o que nós fizemos, esse plantio, e foram as crianças que plantaram essas árvores frutíferas naquela ocasião. Nós fizemos um evento e eu conversando com alguns moradores, com alguns compradores, que ainda a gente não tinha entregue ainda o empreendimento, e eles falavam assim, olha, eu nunca imaginei que um dia eu poderia morar num condomínio onde tivesse um campo de futebol, uma piscina para meus filhos estão, veio a hora de mudar, e isso é muito gratificante. E esse novo empreendimento que nós estamos lançando é a mesma receita, vamos falar assim. O clube ficou até maior do que o primeiro empreendimento. Então, uma gratificação muito grande. Hoje eu vou nesse empreendimento que está pronto, Le Parc Acapulco, e vejo as pessoas se confraternizando, fazendo. Outro dia parece que teve lá um evento entre eles. Eu acho que é muito bacana isso. E essa qualidade de vida não é porque é um lugar longe, ou porque é um lugar distante, não. Nós vamos fazer a mesma qualidade, o mesmo acabamento, o mesmo tipo de apartamento, o mesmo conforto que desse tipo de unidade, desse tipo de apartamentos, que eu faria em qualquer outro lugar. E está sendo um sucesso. E a gente acha que o novo empreendimento, o Le Parc Cancún, vai ser um sucesso também. Pirani, vamos aproveitar então, combinar aqui com o nosso ouvinte, ele que deseja conhecer um pouco mais dos empreendimentos. Você já disse que a sua base de atendimento devidamente montado no bairro de Aparecidinha, bairro histórico da nossa Sorocaba, é qualidade de vida também para muita gente, que é um lugar que cada vez mais as pessoas estão conhecendo, mesmo sendo histórico, com tantos empreendimentos chegando, essa valorização, esse trabalho que vocês estão fazendo no bairro, valorizando com certeza, se a gente procurar a população, os moradores mais antigos, vão parabenizar e vão agradecer demais a presença dos empreendimentos da Magnum pela região. Então valoriza cada vez mais o bairro de Aparecidinha. Como disse o Pirani, está bem pertinho de tudo. Aqui o Alto da Boa Vista vem se tornando quase que o novo centro comercial da cidade, pelo menos é o centro nervoso onde tudo acontece. Temos prefeitura, fóruns, enfim, as principais empresas de jornalismo e mídia também por aqui. E Aparecidinha está bem próximo da gente. Aqui é uma região bastante estratégica, vamos dizer assim. Como conhecer, participar, conhecer um pouco mais de tudo isso que vem acontecendo no bairro de Aparecidinha, o empreendimentos da Magnum Construtora. Pirani. Olha, eu tenho um apartamento decorado no local, mas os nossos dois stands de venda, eu não sei se eu posso comentar aqui ou não, mas os nossos dois stands de venda estão dentro do estacionamento do supermercado Bom Lugar, um na rua Joaquim Machado e o outro na Dom José Melhado Campos. Os telefones é o 3223-1386 e o 99-111-5335. Conhece o nosso stand e, olha, eu estou lançando o apartamento mais barato de Sorocaba. Apartamento com dois dormitórios, a partir de R$ 126.700. E você tem a qualidade da Magnum, a garantia de entrega. Venha conhecer. O primeiro empreendimento foi um sucesso, a gente acha que esse daqui vai no mesmo caminho. Tenho nenhuma dúvida sobre isso. Que valorização. Parabéns mais uma vez a toda a sua equipe. Bons negócios. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também já colocou no seu radar aí essa valorização de vocês ao bairro de Aparecidinha, parceria com a prefeitura e principalmente é o sonho do apartamento novo, da casa própria, chegando também a muitas famílias aqui em Sorocaba e toda a nossa região. Pirani, grande abraço a você, parabéns. Leve um abraço a toda a sua equipe e a você também. Um abraço para vocês também. Bom final de semana. Jornal da Cruzeiro, o rádio jornalismo cumprindo o seu papel. Editorial da semana, texto de Fernando Guimarães na voz de Márcio Correia. O editorial, educar com disciplina. Depois de duas semanas passando por uma série de adaptações para a transição de modelo educacional, a Escola Municipal Mateus Mailaski tornou-se a primeira unidade escolar no estado de São Paulo a operar como escola cívico-militar. Dentro do Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, conhecido pela sigla PECIM do Ministério da Educação, a Mateus Mailaski passou a funcionar desde segunda-feira passada com esse novo modelo educacional. No ano passado, uma consulta pública obrigatória, realizada junto à comunidade escolar, mostrou que 82,5% dos pesquisados eram favoráveis à implantação do novo modelo. Contudo, o tema, que é polêmico, acabou indo parar na justiça pelas mãos de pessoas contrárias à mudança. Na terça-feira, a Vara da Infância e Juventude da comarca de Sorocaba suspendeu o processo de instalação da Escola Cívico-Militar na Mateus Mailaski. Porém, o governo municipal recorreu e reconquistou o direito de implantar o modelo por uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Assim, desde então, os 14 militares da reserva destacados para implantar, na prática, o modelo educacional na Mailaski já se reuniram com os agentes educacionais da escola para planejar, coordenar e recepcionar os estudantes que deveriam voltar presencialmente à unidade no dia 31 de maio. No entanto, por conta dos trâmites envolvendo a licitação para a compra de máscaras que serão destinadas aos estudantes, o secretário municipal da Educação, Márcio Bortoli Carrara, enviou um ofício ontem aos diretores de escolas, informando que as aulas devem voltar somente em junho, com uma nova data ainda não definida. De qualquer forma, a Escola Municipal Mateus Mailaski retornará ao ritmo escolar sob o novo modelo educacional. Apesar dessa mudança, a unidade vai manter o quadro de professores e funcionários, que serão justamente os agentes escolares que atuaram junto aos alunos. Ao contrário do que se pensa, não haverá militares dando aulas ou caminhando pelos corredores impondo disciplina. Esses mecanismos característicos da escola cívico-militar trazem outra proposta, que é a de melhorar o ensino público e recuperar o respeito às instituições há muito perdido. Cantar o hino nacional, ter respeito a professores e demais funcionários e ter disciplina em sala de aula são pontos que devem ser levados em consideração para a boa formação do cidadão. Naturalmente que Sorocaba poderia ser pioneira nesse modelo educacional, implantando-o em outra escola, em outro bairro. No entanto, a ideia do município em iniciar pela Mailasque esbarra mais numa questão histórica do que no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007 pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. Criada em 1959 para atender aos filhos, netos e sobrinhos de ferroviários da antiga Sorocabana, mais tarde FEPASA, a escola transitou pelas décadas com fama de ensino de qualidade e altamente concorrida. Com a privatização da empresa, Matheus Mailasque foi municipalizada em 1996 na gestão do então prefeito Paulo Mendes. A importância da Mailasque para a história e o progresso de Sorocaba foi refletida também em 2014, quando a unidade lançou o projeto Sorocaba nos Trilhos da Inovação. Alunos da escola participavam de uma caminhada histórica para conhecer os valores históricos da cidade e eram guiados pelo historiador e coordenador da Biblioteca Infantil Municipal, José Rubens Incau. Foi por essa razão que a Mailasque foi escolhida como a primeira unidade a receber o novo modelo educacional, já que a estrada ferroviária Sorocabana é o berço do progresso sorocabano. Vale lembrar que o programa da Escola Cívico-Militar é uma opção para todo o país, não é uma imposição. E justamente por isso, a escolha da unidade escolar é democrática, envolvendo o poder público e a comunidade. E apenas para citar uma célebre frase dita pelo filósofo e matemático grego Pitágoras, e que vale como reflexão: eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. E Café Santa Fé, único café brasileiro com prêmio internacional de qualidade. Reconhecido na França como o melhor café. O encontro de marcas consagradas traz um empreendimento excepcional. Um residencial totalmente integrado ao Shopping Iguatemi Esplanada. Brickell Iguatemi. Facilities e áreas de lazer dignas de hotéis internacionais. Apartamentos de 60 a 278 metros quadrados, com recursos tecnológicos para você viver o futuro. Visite dois decorados no Shopping Iguatemi Esplanada. CRB Construtora. A obra é arte. Café Santa Fé, único café brasileiro com prêmio internacional de qualidade. Reconhecido na França como o melhor café, do blend à xícara, para você. Qualidade e bom gosto para quem busca excelência e o melhor café. Intenso, clássico, aromatizado, delicado, descafeinado. Café em cápsulas e sachês compatíveis com a Delta Q, Nespresso e outras máquinas. E muito mais. Surpreenda-se com o Café Santa Fé. Único, premiado, elaborado por você. Acesse cafésantafé.com.br. Uma casa pra morar, o apartamento, compra, venda e aluguel, ótimo investimento. A Casa Branca é o lugar, o seu sonho vai se realizar. Casa Branca, muitas oportunidades. Casa Branca, melhor negócio da cidade. Casa Branca, sempre atualizada. É a imobiliária mais lembrada. Tintas Pig inaugura mais uma loja em Sorocaba, Rua Paulo Emanuel de Almeida, 518, Vanelville. Suvinil é na Tintas Pig. Lojas em Sorocaba, Avenida Armando Panuzio, 201, Avenida Nogueira Padilha, 136, Avenida Itavugu, 800, Rua Miguel Arcângelo Matiello, 380, Éden. Em Votorantim, Avenida São João, 860, em Salto de Pirapora, Rua Pedro Pires de Melo, 28. A cor que você imagina, a Pig tem.